celestiais tinham destruído o planeta inteiro. Os 22 deuses tinham protegido as vidas mortais que ainda existiam no planeta, impedindo a morte delas. Pelo menos os que estavam mais próximos. E vocês se viram cercados por aquelas criaturas, começaram a combatê-las. E aí chegou aquele celestial mais gigantesco, com a Ciere toda deformada, corrompida no ombro dele. Os dois atacaram vocês. Vocês atacaram os dois de volta. Chegaram a banir o celestial, a Ciere. Não foi? Não chegou a banir, não. Mas causaram um ferimento grande no celestial. E aí a Ciere, ela fez duas coisas, né, que chamou a atenção de vocês. Primeiro é que ela chegou com uma runa no celestial e reverteu o fluxo do tempo nele, e ele se curou. Regenerou o corpo dele inteiro, que tinha sido destruído por vocês, né? E segundo, que quando vocês estavam lutando contra ela, acho que foi no Griel, que ela passou a mão no celestial, assim, puxou, jogou como se ele fosse líquido, e jogou uma lança extremamente comprida e trespassou o peito dele. Tá doído. Foi doído. Quem aí, caralho? Tipo ela, né? Não, com esse som. Tipo ela. Ela. É ela mesmo. Não, Rafa, tipo Lanchai mesmo. É? Tipo Temil, vai. Lanchai. Tipo Temil. Beleza. Durante a luta, vocês viram que ela tinha alguns sinais de fraqueza. E aí exploraram essa fraqueza que vocês descobriram, barra suspeitavam que ela possuía. Que foi a seguinte, né? Primeiro que tinha uma ligação da alma dela com o Theo ainda. Ou com o plano que o Theo estava guardando. Existia uma ligação muito, muito, muito, muito fininha, né? Segundo que a Lisbeth entrou na cabeça dela, começou a cuspir larvinha dela e tentou devorar a mente dela. E nisso que ela... Quando ela fez isso, ela compartilhou durante um breve momento com as memórias recentes dela. E as memórias recentes que a Lisbeth compartilhou dela denunciavam que tinha acontecido alguma coisa com a Ciere e que talvez ela pudesse ser trazida de volta. E o que a Lisbeth foi que o nada e o vazio costurando a Ciere, rasgando e costurando ela, e depois falando pra ela: vá, domine, destrua e seja meu portal. Isso disparou um alerta nela, que ela avisou vocês, né? E isso foi uma das coisas. A segunda coisa foi quando vocês conseguiram finalmente derrotar ela, temporariamente, como sempre, né? Primeiro barreira de energia. Derrotaram ela temporariamente e o Celerim tacou fogo nela e absorveu as cinzas. Quando absorveu as cinzas, o Celerim também se fundiu com ela e compartilhou um pouco dessas memórias aí. Né? O que o Gastro Zé falou, não sei a mim, né? Adoro essas coisas. Bom, ela voltou à vida, se regenerou. E quando ela se regenerou, mais partes do corpo dela estavam enegrecidas. Aquela corrupção estava tomando conta do corpo dela cada vez mais, aquela mácula das terras sombrias. Ela se cria, tudo se contra você, contra bem. E aí. Assim, o Celestial tinha sido derrotado com uma dupla Lotus da Morte, da Toph e da Elise, né? E aí a Toph foi pra tentar usar o Olhar da Penitência Revertido na Ciere, pra tentar ela fazer, voltar ela a ser quem ela era de fato. E absorveu a alma dela, que tava fragmentada. Parte no corpo, parte tava no Theo, né? Parte tava espalhada em outros locais também. Absorveu tudo, deu uma explosão, caiu Toph morta, caiu Ciere morta. O Theon foi e tentou reviver a Ciere. A Toph tá toda corrompida, A Toph toda corrompida. Isso é um barulho de valor, hein? Eu também. Tá meu pai. A Ciere toda corrompida. E a Toph toda corrompida caiu no chão. Aí foi a Lisbeth na Toph, começou a soltar larvas pra tentar absorver a corrupção. E a Kaline foi até a Toph e usou na Toph a mesma técnica que o Lin usou no Calmir, quando o Calmir foi se resgatar o Theon de dentro do nada vazio, lembram disso? Sim. Que o Theon tentou se puxar assim ele, e aí foi sendo dragado pra lá, né, dragado pra lá. Aí o Calmir foi e resgatou o Theon, e só que o Calmir ficou todo corrompido. O nada corrompido. Vazio tava meio fumando. É. Bem assim. E aí, ó, o Linhou teve que fazer isso pra expurgar a corrupção de dentro do Calmir. E aí a Kalina usou a mesma coisa na Toph. Como que ela usou isso? Porque ela tinha compartilhado a essência Lefeu com a Lisbeth. As duas agora eram a Tormenta. E aí a Kalina... Foi a Kalina que gastou? Foi a Kalina que gastou um desejo, se eu não me engano, pra fazer com que todo mundo no campo de batalha, menos os personagens dos jogadores, se tornasse Lefeu também. Com isso elas conseguiram compartilhar todos os poderes delas com todos os Artonianos. Não, fui eu no livro, lembra? Ah, é, você no livro. Isso. Todo mundo é Lefeu. Verdade, todo mundo é Lefeu. Foi o Griel, tá certo. E aí com isso elas conseguiram compartilhar todos os poderes com todo mundo, com os 20 deuses, inclusive. A Kalin transformou todo mundo num monstro. E aí a Ciri não atacou esses monstros. E... Ela virou baleinha, né? É, virou baleinha. E como... um mosasauro, mais especificamente, né? E aí, como tava todo mundo linkado por ser todo mundo Lefeu agora, ainda que temporariamente, ela compartilhou as memórias do Linhu, o conhecimento dele, e aí conseguiu replicar a técnica do Shiryu de dragão no corpo da Toph e tirou o sangue negro do meteoro negro do Pegaso Negro, e aí salvou a vida da Toph. Ao mesmo tempo em que a Lisbeth terminava de absorver corrupção com a última larvinha que ela conseguiu vomitar, e o Theon fazia a ressurreição na Ciri. Nesse mesmo momento em que tirou a corrupção da Toph, ressuscitou a Ciri, a alma da Ciri que estava dentro da Toph saiu, foi pro corpo da Ciri. As duas despertaram ao mesmo tempo, e por ter suas almas unidas, a memória de ambas foi compartilhada. Agora vocês são uma só. Nem fudendo. Aí, ó. Copiando os dois aí, tô vendo, hein? Chave, seu menino. Todo mundo quer ser o Theon. Ele vira monge mago druida. Bom. Monge. E aí, as duas acordaram ao mesmo tempo, né? Numa espécie de delírio, gritando enlouquecidamente. Ele quer a roda do tempo, ele quer a roda do tempo, ele quer a roda do tempo. E enfraquecidas vão começar a desfalecer. E enquanto as duas desfaleciam, todo mundo testemunhava o adeus de Calmir e a conversão de Theon, de clérigo do deus da justiça para guerreiro. Puro. Isso foi para dragão. Aguardem mês que vem. E só que antes de morrer, né? Antes de desmaiar, de voltar inconsciência, enfraquecida, né? A Ciri, ela abre uma das mãos, revela na mão dela a runa da vida, né? E canaliza o poder da runa da vida, onde tá o Calmir desvanecendo em purpurina cósmica, e traz Calmir de volta à vida. E aí logo eu posso fazer isso, ó. Desmaia. A gente pega e faz um. Runa do tempo. Opa, nossa, o que nossa, vou perder só a orelhinha. Pega a runa do tempo. Vivo, morto, vivo, morto, vivo, morto, morto, morto, vivo. Proteja. Caralho, já que eu ainda vi. Os pés. Ai, caralho. Pelo menos. Eu ainda tô pensando que parece uma música do Silvio Santos. Ele quer a roda. A roda de Jequiti. Ele quer a roda da vida. Roda do tempo. Roda da vida que eles querem? Roda do tempo. Aquelas berradas. Bom, nesse momento. Eu vou chamar. Calmir ressuscitado, confuso, tentando entender o que aconteceu com ele. Né? Assim, como que Calmir ele morreu? Porque o Celerin se juntou com o Kim, traçaram uma estratégia de usar todas as runas mestras que vocês possuíam para tentar acabar com aqueles celestiais. E aí os 20 deuses usaram o poder deles, os 21 deuses canalizaram o poder deles, né? Enquanto Calmir usou as, acho que eram 6 runas que vocês tinham, uma coisa assim, usou o poder de todas as runas combinadas, criou uma explosão e jogou todos os celestiais a milhares de anos-luz de distância. Ou seja, eles voltam em 3 segundos. Aham. Uhum. É verdade, cara. Eu tô com a pedra da velocidade engastada em mim. Né? O que, que vai ser isso aí, cara? A gente já fala pra você, não? É só tipo rei, tipo, meio. Uma pulseira pra resolver, é isso, né? Eu esperava mais desse cara aqui que molda tudo, forjador das armas, faz uma. Pô, como você. O cara é um inseto, você esperava mais dele? Esperava! Pô, isso aí eu compro o cara por 50 PO. Esse poder. Caralho. Tem alguém na linha? Chaleira. Será que o Jeff escreveu? Ou se vai ser só hate mesmo? Por quê? Não era, mas acho que era uma coisa assim. É. Acho que agora tipo, é como se o Jeff sempre chamado hate. Agora o que é? Eu não sei, eu não coroa com a senhora. Dói. Sim. Libera a comida, libera a comida. Boa tarde. Boa tarde. Oi, Jeff, cabelo da hora. Mecanicamente, a pedra da velocidade fica o quê? Mecanicamente o quê? A pedra da velocidade, que o cara enfim. Foi respeito, combina bem mais do que o seu. Ah, pedra da velocidade, né? Que você. Eu também sim, prefiro assim. Você na Ravena, velho. Tá atrapalhando aí? Só que a Ravena tem que não tá atrapalhando aí? Ficou nossa, da hora. Comeu muito mais que você. Ui, eu tô de tá metade, preto. É, tá de metade só. Tô tendo mais meia hora de cabelo. Ui, tá diferente. O Daniel, eu dou um desconto. Vocês não vão perceber. Meia hora de conversação de cabelo. Tá diferente. Bom, tá com azul. Como é que você tá, meu Deus? Como é que você tá? Bem cansado. E o Bertão, vai dar? Ah, tá bem, né? Tá com dor, mas tá lá. Tá vendo? Fala pra ele, porra. Viu que dá bebê e dirigir? Eu não achei bebida e tinha desculpa, né? Tava tomando uma? Não, foi 8 horas da manhã. Buraco, acho que tava. O buraco pareceu ali do nada, já aí. O buraco tá meio torto, né? Pô, não vai desviar, não. Peraí. Ah, ele caiu num buraco. Tipo, bluff. É, tipo, ele desviou de um e caiu no outro. Mas pessoal, se desviava, caiu nos dois. Devia, né? Era melhor, eu acho. Ou passava no meio entre os dois, né? Cara, que bosta. Coitado. Foi assim, ó. Tá bem, né? Tá bem. Tá bem. Repouso, né? Caralho. Caralho, viu? Caralho, então foi uma falha. De novo. Esteticamente, ele tinha mais chance de cair no buraco? Tipo, no primeiro e não no segundo? No primeiro e no segundo? Tá bom, não, no primeiro e no segundo? Nos dois? Ou em nenhum dos dois? Estatisticamente, nos dois, né? Se os dois estão ali, a chance de cair no buraco. Na verdade, a chance é cair, a maior, é cair em um mesmo. Cair, porque você vai desviar de um e você vai cair no outro. Ou você vai cair no outro. É só ver qual é menos pior. É. Eu acho que a gente. Acho que ele devia continuar. Eu acho que a chance dele cair no segundo foi maior. Porque o primeiro ele viu, ele conseguiu desviar. Se ele encarasse, enfrentasse o desafio do primeiro buraco, ele tava preparado. Ele não tinha tirado o erro crítico. E porque, gente, no segundo ele caiu, então provavelmente maior é a chance, né? Porque é tipo assim, caiu no seu buraco, cuzão, não vai me pegar! Aí, ó, seu outro. Vai botar, vai comentar o meu irmão. Mas meu irmão te pegou. Tem mais chance de cair pelo menos um buraco do que ele não cair. Sim, motos foram feitas pra cair. É. E buracos também. E pessoas também. E pessoas também. Pra derrubar motos. Pessoas também. Principalmente. E ciclistas. Deuses também. Frutas. Mas você não quer pegar um pouquinho de água? Rafa, você não? Eu? É, toda da árvore. Cruzada. Só as fernadas. Você não caiu com a classificação também de Deus menor pra guerreiro? Você tá todo bugado, velho? Preciso. Nossa, mano. Nossa. É o dedinho. Tá um pouquinho bugado. Você precisa. Olha isso aí, velho. Tá inchado, né? Tá inchado e flácido. Ele não consegue mexer. Mano, esse dedo seu ainda não. Não, mas não falou que não ia ficar normal, mas tá inchado e flácido. Começa a alisar que. É, eu falo fazer exame e eu volto pro ortopedista. Eu acho que eles vão dar certo, não, porque já tá duro já. É? Ortopedista, eu volto pro ortodedista, velho. Ó, já foi no médico de pé, velho. Já foi no oculista alguma vez? Não, não quero ninguém mexendo no meu. Só no zoísta, né? Só no zoísta. Porque você muito mas, ó, não quer falar, mas tem já o dedinho, que eu vou querer chamar meu jogo só o dedinho que gosta, cara. Não, fica sem ele, porque esse negócio é assim. Se não é sério, tomar um agora à tarde. Então, já. 8-8 pra ele. Mas, mecanicamente, é magia rente temperança. Isso, magia rente. Você tem que fazer a vida até. Eu vou comer um pouquinho mais que o seu restante. Agora vai ter que. Beleza. Falou, tchau. Mas a gente dá o que mesmo? O dobro do acampamento? 2 CA. 2 do CA? 2. Ah, 2 de CA. Que mais? Que mais? Não é só um ataque. Isso. E vantagem. Quase um ataque total. Na ação, não na postura. Não viaja não. Passou o rapinho, vem. Isso. Gente, foi difícil virar a chavinha, viu? Que chavinha? O Gandhi ID. Aí me fale. Faça um brochita também. Ainda mais eu que tô falando todo dia de Five Rings, é, pesadíssimo pra mim. Bom, todo dia de Five Rings. Hã? Por que você falou todo dia de Five Rings? Ah, porque eu chego em casa, meu irmão tá lá, né? A gente começa a conversar. Bom. Ele quer a roda do tempo, ele quer a roda do tempo, ele quer a roda do tempo. Ah, calma, é. Meu Deus, não, puxa, apaga. Nesse instante, Calmir, tentando entender o que aconteceu com ele, olhando ao redor, os 21 deuses cercando também confusos, os mortais que resistiram, que permaneceram vivos, mais confusos ainda. Vocês no campo de batalha, meio afastados um pouco, né? Tava o Theon junto com a Ciri, a Toph, a Lisbeth e a Kaline, o Murin. Enfrentando um gigantão. Estava enfrentando o maior dos celestiais, que deu o último golpe nele com o machado, né? O Silerin tava nas costas do Kim, né? Junto com o Kim Baleião. Não, já tinha saído se afastado do Kim Baleião e tava usando. Imagina que era que você tava usando pra repelir os celestiais grandes. Chuva de meteoros, né? Usando chuva de meteoros. E o Griel flutuando num asteroide próximo ali também. Que tava disparando flechas a roupa. Medinho. Isso depois do Griel retornar numa velocidade assustadoramente alta. Quando vocês olhavam pro Grel, dá a impressão que vocês tinham que ele tava em dois ou três lugares ao mesmo tempo, de tão veloz que ele estava. Grel. Foi. Você vai jogar um teste de resistência. Uma salvaguarda. Uma salvaguarda. De constituição. Que... Dificuldade 35. Eu tô perto da Lisbeth? Claro que não. Não. Pô, merda. Olha o espaço, velho. Imagina se tá destruindo. Você é um Ariel. Não pode, né, meu amor? Na sua velocidade, você não tem esse problema. Tem? É onde? Qual é que é a dificuldade, Jeff? Não tem. Ele tem, mas não é esse o problema. 35. Aonde? Nossa. Que inferno, mano. Tá cheio. Eu prefiro o Dunga. Rerolando. Você passa no 35? Passo, se eu tirar. 20. Não, 35? Você tem mais 22 do nada, eu passo. Constituição? Ah, não passo, Jeff. Passa aí. Eu não passo. 35 eu não passo. Eu nem vou passar. Eu tenho mais 10 só, então falei, Jeff. Tenho mais 10 só. Pera aí, quanto que é a dificuldade? 35? 35. Vou passar nessa porra. Vou passar. Ok, Jeff, a gente tá aqui nível mesmo? Todos. 5 ou 6? Todos. Eu não sei mais que nível 26, que vocês são. 26, mano. Jeff, quero usar o poder do 27, nível 27. 27º nível. 27º nível. Quero usar Proeza Extraordinária. Proeza Extraordinária. Ok. Eu tenho que fazer um teste de resistência de sabedoria igual ao meu nível de Ranger. 26, sabedoria. Tem que fazer um teste de construção de prédio de 5 do meu amigo. Nesse eu passei. Caralho, eu tenho que usar. Você tem luck? Sabedoria. Eu vou ter que usar o luck. Deu 24. Não, eu trouxe, mas eu trouxe 2. Putz, falhei. Falei, Jeff. É que eu gosto. Falhei. Falhou? Ok. Falei. Você está exausto. Peraí que tem mais coisa, eu acho. Completamente. Cacete. Quer que eu corte a exaustão sua também? Quer ver o quê? O Cortes acertou a sua também? Ok. Tá, aceitou. Você quer que eu corte o exaustão também? Não, não, obrigado, tudo bom. Você está com 5 níveis de exaustão. 5? Caralho. É 5? Caralho, espera lá. Você está com 5 níveis de exaustão. Então morri. Por que morreu? Porque eu ganhei mais um porque eu falei na presença extraordinária. Sério? Sim. Eu ganhei mais um porque eu falei na presença extraordinária. Que pariu. Fala aqui, que se eu falhar eu ganho mais um ponto de exaustão. Sério? Que da hora. Não, mas você falou antes de fazer o teste. Hã? Então você vai de 1 para 5. Mas se eu falhar na Constituição, ele ganha 5 ou ele vai a 5 de exaustão? Morreu. 5 níveis, ganha 5 níveis. Ah, tá. Então, morreu. Então, independente. É, morreu. Alguém vai ter que usar isso pra responder. Cadê a... Ai, ó, da vida de novo. Ai, ele fartou, mano. Fartou. Vai. Vai. Olha, ó. Eu sou haste. Tomando conta, tá vendo moda agora, toda sessão, isso? Fazer o quê? Fartando toda sessão. 35, você quer me foder, caralho. Sem sushi. Eu acho que aqui só ele passa em 35. Pô, foi nesse vídeo porque ele podia ir no rodízio de japonesa, né? Concordo. Concordo. Eu concordo que eu tô querendo e faz tempo. Eu sei o porteiro. Por que o porteiro? Porque eu odeio comida japonesa. Mas nem as boas? Eu só gosto de macarrão. Então, yakisoba é o que eu gosto. Ah, mas não tem no rodízio. Mano, relaxa. Eu levo da Cup Noodles. Eu sempre peço. Tem yakisoba e yakisoba. Os dois são macarrão. Então, só isso. É igual. Você não come nem as porções quentes, Brad? Peixe frito. Você não gosta de peixe? Não. What the fuck diz? Eu também não gosto de peixe, mas como salmão, velho. Então você gosta de peixe, sim. Não, primeiro peixe. Eu não gosto de peixes. Todos. Uau! Mesmo minha mãe comendo peixe. Tilápia eu não como. Ué, é bom, não como. É bom, hein? Come yakisoba, come bifum, come cogumelo. Não. Come camarão, não é dele. Come gyoza. Gyoza é bom. Gyoza. Também tem várias opções. Gyoza não é de peixe. Não é porque você era pô, do rodízio de. Inclusive, tem lugar que você faz gyoza e gyoza. E se você comer arroz, eu dou na sua cara. Faz o seguinte. Não, arroz eu gosto. O dia que a gente for, a gente vai num lugar que a sobremesa tem incluído no rodízio, você fala, eu não gosto de comida japonesa. Vim pra comer só sobremesas. Aí vai falar, então você não paga rodízio. Não, eu falei, eu quero rodízio. Bom, amigão, desculpa, deixa eu te perguntar. Quanto que é o rodízio? Ah, rodízio é R$36,90, sobremesa de graça. Demorou, cancela o rodízio, traz só a sobremesa. De graça! Cara, né? E lá perto de casa? Stonks. Tem rodízio de esfirra. Tem o quê? Rodízio de esfirra. Ah, lá na esquina. É, na esquininha. Doce e salgada. Nossa. Oh, interessante. 25 conto. Caralho, só? Doce, sabe? Cara, umas desvias boas, grande, cara. Essas desvias lá são gostosas. São as boas, mini cara. Pizza, né, na verdade? Umas mini pizza, cara. Puta, não, pode ver, mano. 25 reais, né, o diesel. Eu acho que vale muito 25 reais. Aí vamos fazer o bolão, né? Quanto tempo vocês acham que vai fechar aquele lugar? Porque os caras estão apelando tudo quanto é depois da chegada do iFood. Estão fazendo, servindo comida de domingo. Partiu pro açafrango recheado também. Ok. Agora estão fazendo rodízio de esfirra. Rodízio de esfirra e companhia lá da. Inclusive vai ter rodízio de miojo. Exato. Pra mim os caras estão falindo e estão atirando pra tudo que é lado. Vamos fazer um bolão pra ver quantos meses. Chuto 8. Nossa, você tá otimista. Tem alguma coisa pra enfiar? Como? O Jeff tem alguma coisa pra pôr um pãozinho? Acho que comi um pãozinho. Mano, eu trouxe mortadela, tem. Então vou pôr mortadela um pouquinho. Eu queria falar pra ele que tem que alguém pode fornecer uma rola pra ele, mas achei que não ia ser adequado. Fiquei com tipo maionese também. Desqualificação. Cara, você acha que é fácil cada esse corpinho aqui? Não, cara, tem que trabalhar. Tem que pôr aqui esse aqui, ó. Sabe o que é isso aqui? É, troço. Sabe o que é isso aqui, ó? Que é o apocalipse, fica 3 meses sem comer, eu sobrevivo. Que poteu, ó. 2 horas. 2 horas. Ah, não sei que tem que correr. Aí pessoal, se corre. Então, pessoal, não, a gente tá aqui na Holanda 1, que tá ali na Holanda 2. A gente só tem 5 minutos pra chegar lá. Pessoal, prazer em conhecer vocês. Pouco, né? É, infelizmente... Ah, eu esqueço de vocês. Não. Eu me sacrifico. Ele tá descansando, Diego? Ele tá descansando? Não, foi num café da tarde com as meninas do trampo na padaria, lá de cima. Ó, ainda tá meio quentinho, hein? Olha, beleza. Tava mais. Eu gostava do chá dele. É, toma, eu fico louco. Pra fazer a cerimônia do chá. Pra fazer a cerimônia do chá. É que elas estão fazendo azar, né? Transição. Se eu por acaso eu começar a pegar fogo em algum lugar, você me avisa. É os dois. Tá ligado? Começa a sair um sangue pelos poros, tá ligado? né? Foram relacionadas onde estávamos. Eu vou pensar que você tá maculado. Comigo teve a dúvida que parou de novo. O Celia morreu. De novo. Ah, morreu. Morreu. Caralho, Sidão. Morri. A cena que vocês veem é a seguinte. O Griel, depois de disparar a última saraivada de flechas, assim, cada vez que ele puxa a flecha, o arco dele abre, viram 5 arcos, e cada vez que ele dispara, assim, vai uma nuvem de flechas em cada celestial. Depois de ele disparar a última nuvem, depois da explosão, tá? Vocês veem o Griel, ele parado, o arco pra baixo, assim, 5 flechas, assim, nos dedos, né? E aí ele fica se mexendo e fica vibrando, e cada vibração que ele dá é como se ele piscasse ou como se ele pulasse no espaço, assim, em vários lugares ao mesmo tempo. Uma verdade, né? Caralho. Ele fica nessa situação, ele solta as flechas dele, leva a mão ao peito, leva a mão à cabeça, e aí vocês veem ele fica se chacoalhando, trepidando, tendo espasmos, e aí subitamente os espasmos param, cessam, e o Greg fica flutuando inconsciente. Só que parte. Não, ele desperta. Só que dá uva, aí leva. Bom. Deuses olhando tudo que está acontecendo. Você está acordado, então. Deuses olhando tudo que está acontecendo. Os mortais olhando tudo. E vocês veem o Griel morrendo dentro dos seus olhos. Enquanto o corpo dele está flutuando, despencando, assim, indo em direção a um dos pontos celestes maiores que está ali próximo, um dos asteroides maiores, né, sendo atraído pela gravidade ali. Vocês veem que o corpo dele subitamente dá umas mexidas assim, como se uma mão, né, ficasse teletransportando assim de um ponto pro outro rapidamente. Apesar dele estar inconsciente. Aqueles que têm sentidos apurados, vocês conseguem facilmente detectar que o Griel não tá vivo. Sério? O Griel está morto. Qual é o nome do exaustão, caralho? Mas. Olha o nosso ficha que tem depois desse exaustão. Mas não faz aquele teste lá de. Não, Rafa. Vê esse exaustão que tem aí. Exaustão, morte automática. Não tem teste. Deixa eu ver se você tem pote de elite. O Ariel morreu de novo. E dessa vez não tem interpretação pra salvar. Não tem interesse no NPC. E não tem erro de regra, nem porquinho. Calma lá. Eu tô acordada? Levantei. Não. Não, aí tá. Então está desfalecida. Então se fudeu. Então se fudeu. Vamos analisar os mortos e os feridos. Ui. Vamos separá-los. Morto, vivo, ferido, morto. Aqui só tem os vivos, acho que os integrados. Os clérigos, tá eu. Se tiver a magia, a ressurreição, venham comigo. Tá, uma ordem de clérigos, mas o sal. Paladinos e outras pessoas vão seguindo você, Théo. As pessoas elas vão pulando assim no ar e vão flutuando. Tá, vão se deslocando praticamente pela inércia só do impulso que elas pegam um asteroide do qual elas se deslocam. Haja diamante de 5 mil pior, hein? Cara, será que é Haja? Haja inteligência 12, caralho. Perdi. Não. Tô morto. Bom, aí a gente cura. Inteligência 12 por dia. O cara parece eu, cara. Eu acho que eu tenho. Ah, ok, ideia. Ok, eu sei. Parece muito eu. Óbvio. Muito exato, óbvio, né? Muito óbvio. Tipo, 22 vezes óbvio, né? Eu não entendi. Na verdade, você foi muito claro, sabe? E tem um mais óbvio ainda, mas. Ok, não, mas ok. As pessoas estão aí, né? Tipo, 22 elevado a 22, né? Não, tem uma outra pessoa aí também. Você tem diamante? Quantos diamantes você tem? 5 mil. Nenhum! Ele esqueceu o detalhe principal da quer magia! Negociar? Então, fala testa de inteligência. Já tá passou. Com vantagem. Agora é só tacar fogo. Ah, não. Com bônus de mais 10. Então, fala testa de inteligência com vantagem. E bônus de mais 10. Vou ajudar você. Quer negociar? Eu tenho 8. Eu tenho também. Nossa! 11 e 11, viu? 11 e 11? Quanto é o total? Doze. Óbvio, você não tem um diamante de 5 mil peças de ouro, mas algum desses inúmeros clérigos que tá seguindo você deve ter. Se tirasse 15 ou eles também. Exato. Um deles ergue a mão, depois outro. Tem uma meia dúzia lá com diamante de 5 mil peças. Mas não vai entrar. Mas são poucos. E aí você tem uma ideia genial. 15 ou mais é de geologia. Uma ideia genial. Você procura assim, flutuando assim no espaço, no meio daqueles milhares de pessoas, aquela quantidade gigantesca de animais, e aí você acha aquele bichinho escamoso, pequenininho, dos olhos grandes e fofinho. E você chama ele vem até você. Como chama mesmo? É aquele fabricador. Pérola. É. Ele vai enfiar diamante, goela abaixo, cagar no astro. E ele chega diante de você. Você precisa nos ajudar. Como é isso? Vai e come. Ele come, ele começa a se contorcer como se estivesse tendo dor, como se estivesse engasgando, né? E aí ele para, faz uma carinha assim de dor, e aí ele dá um gemidinho, sai um diamante, depois outro, depois 10, depois 20, depois 5 mil, e ele fica cagando infinitos diamantes ali. Rapaz, o boutique desse bicho aí... É? Não, tem fundo, só tem um filho de bosta. E foi? Você viu isso? Não. Uma velhinha no YouTube ensinou a fazer um. Caga 20 quilos de merda. Você caga 20 quilos de merda em 2 dias. Malandro, as pessoas. Dia, mano, 2 horas. Você é feita do que? Receita de merda? É, parece. Pra emagrecer. Mas ela já fez 3 vezes. Toma 30 quilos de merda, você vai cagar 20 quilos de merda. Então, ela já fala que eu sou por semana. Ela já fez isso 3 semanas. Ou seja, ela tem menos, ela tem menos 60 quilos. Ok. Uma velhinha. Atualmente ela deve ter uns 2, 3. O engraçado é você ver os comentários, mano. Eu fiz, mano, isso é muito bom. Eu fiz, eu só não gostaria que desse certo. Agora isso ainda vai encontrar de cagar. É só botar laxante no bagulho. Caramba. É um milkshake de bom. Com Herbalife de bosta, ela fala assim. Herba bosta. Herba shit. Ok. O bichinho caga um monte de diamante, né? Juntam todos os clérigos, paladinos, todo mundo que tem poder de cura e de ressurreição ali. Vão pegando as joias e vão indo em direção aos mortos e trazendo eles de volta. Pra agilizar... O que aconteceu com o livro mesmo? Eu quero... através da minha energia como um clérigo, transformar tudo em pó e o pó que cair em todas as pessoas vai já ressuscitando elas. Vai ser mais prático. Pode fazer? Com pó. Pode. Você é Deus, mano. Você é Deus. Quase. Então, uma chuva de ressurreição. Mãe. Você é o Deus, o pequenininho de Las Vegas. Mas é. Mas é de Las Vegas. É de Las Vegas. Por que você não pediu pro Tiades, com a Deus da Ressurreição, fazer isso? Pensei a mesma coisa, tudo bem. Ou pra qual que é um dos deuses? Ou pra Deus da Ressurreição? Eu acho ou que é. Ou a pedra do tempo ou da vida, que ela fusou pra ressuscitar o Deus. Não, tudo não bem, sabe. A pedra dele okay. É o quê? Eu sou independente. Não, mas beleza. Você acha, você como sendo um Deus menor, talvez que você possa olhar pra você. Perfeito. Certo. Muito bom. Perfeito. Maravilha. Bom, pouco a pouco as pessoas vão ressuscitando. Todas as que faleceram naquela batalha vão sendo trazidas de volta à vida. Todas não, quase todas. Aquelas que foram destruídas pelo soco obliterador dos celestiais, essas infelizmente vocês não conseguem nem localizar a alma delas para trazê-las de volta. As demais, as que morreram vítimas de ferimentos, de exaustão, de estilhaços, essas vão sendo recuperadas uma a uma. Navio? É, navio a ser e vir. Que? Piadinha de chão, velho. Você falou, pessoas que morreram desintegradas, de exaustão, aí eu, navio. Navio? Navio a ser e vir. Não viu a ser vindo, navio. Ah, não viu a ser vindo. Meu Deus do céu, okay, mano. É tipo panela, né? Viu o caminho e panela. É. Beleza. Ó, então, e o joguinho? Minha mãe tá me chamando, gente. Bom. Grial, você volta à vida. Tem um clérigo de... B22, né? Tem um clérigo de Ragnar. Vamos ver quem vai ressuscitar o Grial. Existe clérigo de Ragnar? Porque eu me senti. Tem um clérigo de Ragnar curando o Grial. Existe. Jeff, eu me senti. Eu trouxe meu. Ó, na frente. São 20 deuses. Na frente de quem? O clérigo de Grial. Por que na frente dele? Não tô indo de 20, mano. Por quê? Ó, se eu tirar, vou tirar 10. Mas pronto. Ah, tá. Mas você tá morto. Você é o clérigo de Ragnar. Mas a Tafa não tá morta. Ah, não tá morta? Não, tá morta. Então eu tô mais fatal. Ok. Foi abandonado. Né? Tem que dar morto que não tá, tu vai ficar com quem não tá. O Grial, joga um D20, vamos ver quem te ressuscita. E eu ficaria com morto? Não tem mais esperança. Dois. Morto, né? Dois. Vixi. Legal. Um ali. Dois. Asger. Asger. Asger. Foi boa, foi boa. Foi boa. O clérigo de Asger. Sabe quem? Eu sei, a Jazira. A Jazira. Põe a mão no peito do Grial. Você olha uma pessoa. Você tá certo. Uma múmia. Uma mulher. Máscara. Tá, você supõe que seja uma mulher. Um turbante cobrindo todo o rosto. Tá com a mão interposta sobre seu peito, emanando uma luz. E uma chuva prateada, luminosa, caindo sobre você e trazendo você de volta à vida. Tá muito bom. Porém, com 5 níveis de exaustão. Você tá bem, tá de novo. Curou um só. Hã? Curou um nível de exaustão, mano. Olha, você tem que morrer mais duas vezes aí. Qual que é a lógica disso? Ué, morreu, ressuscitou, curou um, morre de novo, ressuscita, foi mais morrer, um. Morrer, cura, exaustão? Pelo jeito, sim. Descansa. É, descansa. É o descanso eterno. Porra, é um descanso bem pleno esse. É o descanso eterno até não ser mais. Bom. Quando você tenta se mexer, Grial, você percebe que não tem domínio sobre o seu corpo. Não, você pensa em se mexer, você não consegue se mexer. Tem propriedade. Quando você tenta forçar para tentar mover o braço, você vê sua mão assim, aqui atrás, né? E você vira o corpo assim lentamente e você vê que seu braço ainda tá caindo. Seu corpo tá inteiro bugado. Sabe quando dá aqueles negocinhos no olho, sabe? É, está com isso também. Só que no corpo inteiro. Eu vou reclamar, cara, tá dentro da garantia ainda. Você não está com o mal de Parkinson, você é o Parkinson. É o Parkinson. Eu vou reclamar que tá na garantia ainda isso aqui, cadê o cara? Cadê o cara? Cadê o besouro? Bom, e agora você pode estar piscando, não sei se eu vou piscar. Ele consegue me fazer isso, cagar em cima da árvore e descer pra me piscando. Ai, cara. Bom, se ficar rindo, vou jogar pro mar, não sei. Distante de onde vocês estão, vem uma figura negra flutuando, indo na direção do Grial. Os seis braços, ah, para diante do Grial. Olha pra você. Onde tava a pedra na sua testa? Não sei, foi no peito. Né? Ah, mas ah, é. Só Iron Man agora já baixou. É? Tremeu, já caiu. Tá no umbigo. Para, perto de você, né? Diante de você. Né? Se coça assim com os seus seis braços. Olhando pra você. Eu sabia que daria merda. Então por que fez, cara? Você que pediu, né? Eu pedi pra fazer outra coisa, não é? Enquanto isso, eu observava ele. Seis braços e nenhum. E todos têm um ponto cego. O mesmo ponto cego. Nenhum dos braços alcança aqui. Se coçar as costas, fudeu, né? Seis braços, nenhum presta pra coçar as costas. Caralho. Claro que presta, porque ele tem seis, ó. Eles vão cobrindo pontos diferentes. Mas bem no meio da costa. E aí, rapaz? Nossa, né? Aí, ó. Ah, entre as omoplatas, caralho. De boa. Você é mais imenso agora? Opa, ficou um espacinho. Ah, agora. Show pra casa. Sério, vou voltar pra ele mexer, gente? Eu tô muito. Tá. Um gaka para diante de você, olha. Sabia que isso ia dar merda. Por isso que eu pedi advento. Posso tirá-la de você, mas o mesmo efeito ocorreria com a outra. Essas pedras são poderosas demais. Não se pode usar o poder delas dessa forma, sem sofrer as consequências. E eu ainda não consegui forjar um objeto que seja capaz de manipular o poder delas sem esse tipo de consequências. Ele aguenta, ele passa 35 de boa. Você está muito fraco. Tô. Não vou mexer com você por enquanto. Teremos o que fazer depois. Ele sai, vai olhando ao redor, curioso pelo que tá ocorrendo na tarde. Porra nenhuma. Você não almoçou, né, mocinha? Não. Eu também café da manhã, não comi nada hoje ainda. Caralho, menino. Tem que ter almoço aí, então. Sim. Depois. Bom. Ele só voando. Sai voando e circundando o campo de batalha, olhando todos os lados. E no centro da batalha, onde estão todos os deuses reunidos, eles olham ao redor, aquela destruição, desolação, desastre, todo o local, né? E aí vocês notam Calmir no meio, todos eles confusos. Calmir de repente também tem uns espasmos semelhantes ao que o Grial estava tendo. Tem aqueles espasmos, conforme ele vai tendo aqueles espasmos, vocês vão vendo Calmir ele desvanecendo, ele sumindo. E depois ele retorna. Para os espasmos e ele volta ao normal. Só que extremamente exausto. Parece a segunda, tipo, existência. Ele não tinha voltado com uma parte enegrecida também? Não? Isso foi quando ele foi te salvar. Ah. Calmer, ele como se isso fosse possível de se fazer no passo flutuando, Calmer ele se abaixa e se ajoelha. Os outros deuses chegam ao redor dele e põem a mão sobre ele. E vocês escutam a voz de Calmer dizendo para os outros: não estou bem, há algo errado comigo. Não sei o que aconteceu. E aí, Kim pega e sugere: vamos para algum outro lugar, diferente daqui. E aí vocês veem uma mãozinha pequenininha de criança estalando os dedos. E vocês todos desaparecem naquele local. Deixa aquele cinturão de asteroides. E subitamente vocês estão num jardim colorido, muito belo. Iluminado por um sol dourado, cálido. Um aroma perfumado recobrindo o ar, invadindo suas narinas. Todos estão de volta à Vitália, o reino do Leno, o reino da vida. Finalmente em casa. Quando vocês chegam, uma tênue chuva começa a cair. E rapidamente as pessoas que estão ali ao redor, né? Os outros artonianos, eles vão se afastando e olhando ao redor, tentando entender onde eles estão, o que está acontecendo. Naquele local onde transborda a essência da vida, Ciel e Toph começam a cobrar os seus sentidos. Muito enfraquecidos as duas, mas começam a recobrar os sentidos. Eu não tenho exaustão, tô de boa. Jeff, eu quero me reunir com os 21. 22. 22. 2. 2. Todo mundo sabe agora? Tem 22 deuses ali e as pessoas. Assim, todo mundo sabe. Todo mundo sempre lembra de Tilian e de. Do terceiro, de Caladralac. Agora todos se lembram. O Tilian voltou a ser deus também? Voltou. Mas tá lá. Não, é normal, ele tá com a tiara. É, aquilo é o normal dele. Só não tem seguidor. Bom, grandes senhores. Não é? Sim, sim, Yeglin. Bom, grandes senhores, deuses e deuses. E criaturas mágicas. E não, não quero ser precipitado, mas precisamos criar uma comissão para restaurar o nosso ambiente, nosso pedaço de terra que foi destruído. A gente parece planeta. Nem. Tinha que ser servo de Calmir mesmo, já vem com a burocracia. Criar uma comissão? Sim, para que uma nova ordem seja instaurada e os problemas antigos fiquem na antiga árvore. Vamos ser um povo unido. Os remanescentes dessa nova era. A gente tem um povo negativo. Acabou pra mim. Não, gente, eu também gosto de ser um povo negativo. Não existe em lugar nenhum. Acho que a gente consegue recriar aquele planeta. Curou? É. Tão facilmente? Me desculpe. Não facilmente. Ingenuidade. Mas eu acho que esse é o menor dos nossos problemas. Você está se referindo ao nada e ao vazio? Minha mãe. Você é minha noiva, não? Em um universo paralelo, sim. Ah, agora eu me lembro. Mas ele é fiel, viu? Nunca vi ele com ninguém. Quem? Sim, minha mãe. Minha mãe é o problema. Ela está chegando. Ah, sua mãe. Vai vir aqui. E vai pegar todo mundo de cinta. Não. De ônibus. Ônibus. Ou de garrafa de leite, eu não sei. ela vai vir. E você sabe de algum jeito de não levar a sentada? Sim, sim. É só a gente não estar mais aqui. Quem não existe não apanha. O que você quer? Você tem medo de apanhar? Não. Vai esticando a mão na sua direção. A dor é só um processo. Não. Que eu tenho medo de você. Eu também não. Mas eles todos têm muito medo de apanhar. Os deuses olham pra mim e chacoalham a cabeça assim. Em negação. Mais uma opinião de algum deus? Então, o Mirelin enfraquecendo e se levanta. Deu! Sim. Meu antigo mestre. É até a morte. Até a morte com um mim. Eu entendo também. Criar Arton novamente não é a prioridade no momento, como ninguém tentou dizer. Gastaríamos energia para isso, embora seja possível. Uma energia que talvez seja necessária caso eles voltem a nos atacar. Eu entendo, só tenho medo que a luta se torne o início, meio e fim da nossa existência. Sim. Temos que combater isso. Não podemos despedir de. Ele começa a vibrar. Acalme-se. Vai vibrando, virando e desaparece. Calma. Ele é de vibrânio agora? Todos ficam olhando assustados. E aí volta o calme de novo. Energia. Ele nem se deu conta disso. Ele nem se deu conta que ele sumiu e voltou. Ele continua a frase dele. Só que o tempo que ele sumiu, ele voltou, perdeu um pedaço da frase. Vou ver se eu sinto alguma coisa nele. Você quem? Eu se ele. Você se ele? É. Kaline vai falar com o Gaka lá. Ok. Tem assunto a resolver, querendo ou não. Certo. Tem um preço a pagar. É. Tá, Siri. Recém-ressuscitada. Você quer sentir alguma coisa na sua mão? Como assim? Quero saber o que tá acontecendo com ele. Tá com coronavírus. O que está acontecendo com ele? É. Quero usar ou de conhecimentos ou da pedra da vida mesmo, tá aí pra isso. Quer usar a pedra da vida? Como assim? É, pra eu sentir se tá, ou se tem algum problema com ele. Tá, joga inteligência. Não foi dado. 28. 28. Certo. Assim. Você sabe que você usou a pedra da vida corretamente. Uhum. Você supõe isso. É, claro. Calmer foi trazido de volta à vida. Eu imagino que o problema tenha sido antes. Porém, é como se algo tivesse dado errado, como se ele não estivesse estável. Porque foi trazido de volta à existência, mas ele não consegue permanecer ali por muito tempo. Então tá aqui ficar brincando. Homem-Formiga 2? Homem-Formiga 2? Ah, Ghost. A Ghost ela fica alternando entre o mundo real e o mundo quântico. É, meio que assim. Meio que isso. Como se ele tivesse a existência dele física e estivesse instável. Porém, você tá com a pedra da vida na mão direita, você olha pra ela, tá normal. Pode ser devido ao que eles fizeram? Ao que ele fez? Talvez. A junção de várias pedras num poder maior? Pode ser. Sim, seja. Possível. Que mais? Que mais? Calma, você não está bem. Não sei se você percebeu. Não. Não. Não estou bem. Algo estranho acontece comigo. Eu me lembro de ter sido desintegrado. Não entendo, eu estou aqui. Eu não acho que isso é culpa minha. E eu não entendo. E meu olho tá vibrando igual o caminho. De verdade? De verdade. Tá tremendo o olho aqui. Que engraçado é isso. É, eu acho que isso é culpa minha, Calmer. E olha pra você. Se ele... Mas você está... suando. Vamos dar uns 2 segundos pra ele. Volta. Tinha morrido. Você está de fora ou não está? Você está oscilando entre resistência e não resistência. Você está... viva. É. Quando que eu morri? Você morreu. Você lembra disso? Mas quando que eu morri pra ele? Você morreu. O dia que você apareceu na cadeira dele, só cheiro e sangue. Ah, não. Imagino que não seja esse dia que ele tá falando. E mais, você está extremamente enfraquecida. Não só você, como a Toph também. As duas. Bem enfraquecida, tá? Deixa eu falar a hora que a Toph... Nós vimos você morrendo, sendo obliterada. Obliterada? Sim. Desculpa, que hora que eu fui obliterada que eu não lembro? Quando você se entregou na tormenta. Garlef, eu vim aqui pra negociar. Sim, sim. Não sim. Vou negociar, então me mata. Entendi. Foi rápido a negociação. Foi rápido a negociação, tem. Negociações agressivas. Os deuses começam a olhar um para os outros. Vai voltar não? Deu tempo, já. Exato, eu tô assim. Tenebra. Ai, homens, sempre fazem isso. Volta com a mulher. Tá demorando cada vez mais, hein? Tá sendo um problema. Tá. Se ele, você está viva? Estou. Leão. Sim. Não podemos desperdiçar energia tentando trazer Arton de volta. Pode ser que você retorne. Eu acho que ele está com grandes problemas. Bom, Camir, eu acho que você deve ficar aprisionado numa caixa de magia. Aprisionado? Para você ficar mais sólido, mais real. Você está entre o real e o abstrato. Vocês será que conseguem ajudá-lo com os 20 itens? Vamos tentar. Os outros deuses cercam Calmir de posse dos seus itens e ficam canalizando energia para Calmir. Isso. A energia que é desprendida pelos 21 deuses que estão acertando Calmir é monumental. A energia que vocês sentem, o poder dessa energia, canalizada em direção ao Calmir, mas é como se vocês sentissem um vento quente afastando vocês, uma pressão afastando vocês, colocando todos vocês para longe daquele local. Tá. Vocês têm que se, literalmente se segurar no solo, nas plantas, nas árvores próximas, para não serem jogados para longe dali. E os deuses vão fazendo isso, canalizando energia, canalizando energia, canalizando energia. O Calmir vai brilhando. Subitamente ele vibra e desaparece. E a energia que os deuses canalizam vai se desvaindo, se desvanecendo. Vai se esvaindo. Demora um tempo, Calmir retorna. Acho que eu não devia ter trazido ele de volta à vida, né? Você acha que a gente deve matar ele de novo? Se você está viva. Vocês acham que a gente deve matar ele? Por que ela tá falando? Fora, que blasfêmia! Hã? Por que você tá falando isso? Acho que tem 21 deuses ali, meu bem. Que blasfêmia! Matar um deus maior? Agora ele não é mais. Acha que tem poder pra isso? Acha que tem forças? com a cabeça de todo em chamas. Quer testar a sua força? Sério, Tauro? Lembre-se, a gente está todo estampado e vazio. Você vai ficar com seu ego aqui agora? Você que está querendo matar deuses aqui. Olha o estado dele. Fui eu que trouxe ele de volta, eu posso tirar a vida dele a hora que eu quiser. Você é mãe dele agora. Você está de qual lado, afinal? No meu. Talvez eu sei quem sabe a resposta para isso. Aqui é um cara mesmo. Eu aponto com um Gaka. Um Gaka? É, vocês viram que o Grial estava com o mesmo efeito que o Calmir estava. Só que um pouquinho acelerado por causa da pedra que da qual foi embutido. Sim. Talvez isso aconteça quando muito poder das runas é sugado de uma vez. Pode ser. Para um mortal foi apenas uma. Para um deus foi cinco. Eu acho que os seus poderes aqui serão inúteis. De qualquer forma, ele parece ser o que conhece mais sobre essas pedras de todos aqui. Traga-o aqui, Serenic. Sim, e traga-o em grande estilo, meu servo. Uma voz de ninja esse cara da Nokia aí. Uma voz exata. Malandro. Voz de ninja. Ninja assim. Ninja esse louco. Ah, gente. Tenham piedade, né? São 22. Não, a gente tem, não tem. Chama o Google, tá da doutora aí. É. 22 é real, só vou comprar um sintetizador de vozes. Então uns 10 é que me passou reto, né? Como que eu me usou o pé da rua do fogo? Ele ficou com o mesmo... Nem de longe. Efeito ou não chegou a ficar com esse efeito? Nem de longe, nem próximo, nem sinal desses efeitos. Ele é mais resistente. Enquanto eles estão conversando, eu levanto e aproximo. Aproveita, Serenic. Pergunta se ele conhece, se ele sabe o que é a roda da vida. Eu tenho roda do tempo. Roda do tempo. Eu tô ainda um pouco ruim do que aconteceu. São delírios. Descansa, então. Não, eu vou ter muito tempo pra descansar quando eu morrer. Agora não é hora de descansar. Talvez se você não descansar, você fique enfim, morra. Eu não preciso descansar. Preciso de solução. Então converse com Lena. Ela te dá a solução. E diferente dos demais que estão cansados, exaustos, a única coisa que você sente é uma zonzeira. Sua cabeça está desorientada. Uma imagem fixa na sua mente. Uma imagem? Uma imagem. Esta é a imagem. Pega o putado. Você também tem essa imagem na sua mente. Ah, eu também? Louco. Passa. E algum de vocês sabe o que é essa tal de roda do tempo? Os deuses. A gente não tem alguma noção? Sim, vocês duas têm uma noção. Eu vou desenhar isso aqui, tá? Vou desenhar? Vou. Desenhar onde? No pergaminho. Que pergaminho? É um pouco idiota. Já perto de mim. Ok. Tem 22 idiotas maiores perto de você. Ainda tem esses não. Mais a Toff, mais o Celerinho, por enquanto. E o Théo? Cadê minhas coisas que eu deixei no plano? Ah, pediu que idiota menor. Essa imagem é fixa na sua mente. Cada vez que você fala ela, vem essa imagem na sua mente. Só um segundo. Oh, tá lá? Você pode abrir? Você não pode mais? Não, eu passei a chave pra você. Acredite que não é mais preciso. Não sei, acho que é uma imagem da minha cabeça. E uma voz que tá ecoando. Que eles estão vindo pra pegar a roda do tempo de volta. Obrigado. Os deuses olham pra isso. Nem me sorri. Mamãe tá chegando. Isso é o que criou o lado vazio? Você desenhou o que? A roda, gente? Thanaton olha e fala: tudo bem. Roda do tempo, eu já ouvi falar disso, sim. Quem não viu? Quem tá lá? Uma mandala. Mas. É alguém que está voltando para poder pegar isso de volta. Pelo que eu entendi. Não é algo que existe no nosso mundo. Na verdade. É. é uma coisa tão simples, tão, tão comum, tão ordinária quanto uma roda de carroça. Exato. De madeira. E de madeira. Isso, essa imagem que vocês duas têm fixa em suas mentes. É uma roda, parece uma roda de carroça, ornamentada, 24 raios. E nas extremidades desses raios, no aro exterior, parecem 24 parafusos. Existem cavidades. E cada uma dessas cavidades emite um brilho diferente. Um brilho de cor, intensidade e frequência energética diferente. O que eu acredito, olhando essa imagem e as cores que até chamam mais atenção, é que existem 24 lugares, levando em consideração que vocês são 22, mais o nada e o vazio, imagina que sejam 24 existências, é o equivalente ao número de coisas que tem na roda, e ali dentro supõe que sejam as pedras, a essência de cada um, não sei. Talvez Nimbi saiba mais do que a gente imagina. Talvez a mãe que vocês, que ele tanto diz, seja essa quem está trazendo e vindo buscar a roda do tempo. Eu cheguei a ver o sorriso, a velha, igual. Todo mundo viu. Inclusive eu vi a figura de uma senhora sorrindo muito. Ela tem um sorriso Nimbi, se for comparar a grosso modo. Sorriso largo, bastante dente. Ele tá sorrindo e tapa a boca dele. Talvez essa seja a verdadeira criadora de tudo. Porque se existem os deuses, vocês já se perguntaram quem os criou? Nada e vazio. Mas se existe nada e vazio, quem os criou além disso? Essa é a incógnita maior. Não, não, isso aí. É. Sim, esse é o maior de todos os mistérios. O conhecimento supremo. Algo em busca do qual ele tem estado durante toda a minha existência. Mas algo assim eu nunca encontrei. É porque, talvez, há muitos mistérios, até para nós, os deuses. É talvez porque é algo que realmente não deve ser descoberto. É algo que não tem porquê descobrir. Eu não sei, não tem nenhum. O que tem de especial nessa roda? Então, Théo, talvez isso seja a roda da criação, a roda do tempo, a roda da existência dentro da existência. Fora de Arton, e até em alguns lugares de Arton, mais precisamente na antiga Tamurá, há uma crença de que o mundo, o universo, ele existe em ciclos que se repetem, se reciclam, como uma roda, e ela traça um círculo prateado, luminoso, moreno. Essa crença diz que existe uma roda do tempo, ou roda da vida, que dita, boa tarde. Boa tarde. Que dita as regras sobre cada criatura, sobre cada ser vivo, sobre todos os aspectos da existência. E porém, isso é só uma. Como é que tá? Ah, tá bem. Isso é só uma crença de como funciona o universo num ciclo com uma roda. Precisar também, tá bom? Bem, até onde sabemos, não existe uma roda do tempo. Existe. Vamos, papai, então. Você já viu? A imagem não vem à toa. Puta que pariu, mano. Você já viu? Nunca vi a roda em específico, mas tá aqui na minha cabeça. Diga. Não, eu tô tentando montar aqui o... Só uma coisa antes de buscar a Angaka. Eu deixo essa reflexão pra vocês. Vocês já se perguntaram por que Nimbi sabe tantas coisas que vocês não compreendem? Talvez haja um resquício da mãe dele dentro de sua própria mente. E eu vou sair. Calma. De que lado você está, baixinho? Ai, God. Faz sentido. Na Terra, isso é o que as pessoas chamam de genética. É algo que passa de pai para filho. Na Arca. É que eu aprendi umas coisas com a Kalina, que ela é de outro mundo. Aí eu tô confundindo as coisas. Você chega até um gato. Outro mundo. Ele tá com as ferramentas dele batendo e tá o corpo da Kalina flutuando. Inerte, os olhos abertos e aparentemente nem respirando. O que tá acontecendo aqui? Estou trabalhando. Por quê? Ah, você já estudou sobre o que aconteceu com o Grial? Já. E o que foi? Foi imprudente. Usou demais o poder da pedra. Também isso. Mas tem como consertar? Ele para, se detém. Ele vai ficar bem depois de algum tempo. Assim, é porque... O mesmo já não posso dizer daquele lá, aponta na direção do Takaomi. É, então, você sabe se foi a mesma coisa que aconteceu com ele? Sim. Um pouco pior. Eles usaram o poder de muitas das pequenas pedras ao mesmo tempo. E em demasia. Essas pedras não podem ser usadas dessa forma, sem pagar um alto custo. Não, então não há retorno. Disse o cara que usou doce todo mundo pra ganhar. Não, não há retorno pra ele. Posso usar essa citação? Não há retorno. Tá bem. Gaka. Eu vou muito. Ok. Chega lá. Tenho novidades pra vocês. Uma boa e uma ruim. Sim. A boa é o que aconteceu a mesma coisa com o nosso amigo. Absorveu o poder demais da pedra. A ruim é que não é retorno. Pros dois? Não, por causa do Calmir. Calmir olha assim pra você. Como assim não há? Desaparece. Aparentemente usou muitas pedras juntas. O Gaka disse pra não fazer isso. Não é tarde, né? E ele disse, não há retorno. Quando você falou isso? Tudo é retorno. Agora. Mas ele está aqui. Se ele está aqui de volta, não há retorno. Sim. Não há retorno à forma normal. Ele vai ficar oscilando. Talvez a roda do tempo possa ajudá-lo. Talvez. Se a gente resetar tudo. Eu não tenho uma ideia. Se isso realmente for verdade. Não, a roda existe. E onde ela fica? Nini. Aí é um problema, né, Théo? O que você sabe dessa roda? Vai por uma carroça. Você já viu? Não. Você saberia onde ela está? Não. Você saberia chamar a pessoa que a construiu? Não. Como que é a sua mãe? Minha mãe? É. Ela tem um sorriso igual ao seu? Não, mamãe não sorri. Ela não tem boca. Ela não tem nada. Pedro, você tem que saber que a mãe dele é um nada, não um vazio. Sabemos que ela não é colo da mamãe. Sabemos que é a mulher de rosa. Minha mãe não tinha colo. Minha mãe falava pra mim que um dia a mamãe voltaria. Que um dia a mamãe desfaria tudo. E mamãe seria só mamãe. Tudo seria mamãe. E o Sandy eles moram. É uma casa muito engraçada. E eu casei com você. Toff. Eu sussurro. Toff. Você já parou pra pensar por que o item do Nimbi é o item de todos os outros juntos? Porque ele é o favorito. Exato. Porque ele não sabe alguma coisa. Ele é a coisa, talvez. Não sei, mas a cabeça dele é muito confusa. Porque você... tem muitos pensamentos. Eu vou tocar esse assunto de novo. É. Talvez se não ele não seja vivo. Talvez que calma, não sei. Eu tô uns 7 segundos. Eu acho que a gente deveria matar ele. Todos os deuses mesmo tempo, você disse? Não, ele seria tá lá. Também pode ser. Exato. Depois a gente ressuscita de novo. Avatar da mãe dele. Deixa ele aí. Ele parece ser ele. Alguém para sempre acalmar os deuses em momentos assim. É. Uma explosão de luz. Nossa, caralho. Se fosse um gatinho, ele pulava. Uma explosão de luz, não muito longe dali, seguido de um grito. Kalina. Um grito num idioma que vocês não compreendem. Alguém grita em algum idioma? É. Alguém grita. É, alguém grita uma palavra ou uma frase. Puta madre! Nicaragua. Aka! Vocês escutam alguém gritando assim. E aí o brilho vai desvanecendo. E aí vocês vêm. Tipo, tipo Eureka. Quando, é, quando o brilho... 42. Quando o brilho desaparece, vocês veem a imagem do Ungaka flutuando, tá? E a Kaline se levantando, voltando à consciência. A Kaline olha pro corpo dela assim, não nota nada de diferente. E aí um gato se aproxima, sussurra algo pra ela. Ela olha pra ele assim, espantada. Ele assente com a cabeça. Ela faz assim com a cabeça, ele faz assim com a cabeça, que sim, né? E aí ele aponta pra ela e faz um gesto positivo. Eles estão conversando? É. Porque eu tentar ouvir. E a gente tá no reino de Lena, então dá pra ouvir. Eu gostaria de saber, porque a Kaline sou eu. Eu também queria ser. Tô acordado, Jeff? Tá acordado. Eu vou ouvir também. Mas de mexeram. 42. Ouviu. Eu disse? E eu entendo o que eles falam, mesmo sendo a língua, porque se ele pode entender o meu idioma, eu entendo dele. 42 também. Por causa da língua. Nossa, é... 42? 42? Por causa da língua. É o negócio do monge. Por causa do. É, tem um talento do monge que ele sempre conhece. Ele entende. Ah, é? Todo idioma. Ok, ok. Se beleza. Alguma coisa comunicada, ele entende. Mas ele gritou Eureka, Eureka. Eu falei que era Eureka? Não, mas o. Ele só balangou a cabeça. Eu... Ah, é que tá na conversa. Quer dizer, ele falou. Faz pouco. Ele falou uma coisa no ouvido dela, blá blá. É aquela que falou também, ouvido, amigo. 42 também. Caramba, com desvantagem. Ok, ele... Eureka! Acorde, minha máxima criação. Ih, já foi rebaixado. É porque ele deu bug, né? O problema é de quem fez. Ele fez mal. Tá vendo? Kaline se levanta e pergunta. Você olha, como assim? O que você fez? Não tem nada diferente. Ele vira pra Kaline e fala, eu forjei a sua alma. Você ia ficar com ela? Não. Eu forjei sua alma. Ela é agora sua armadura. E é indestrutível. É o que você falou pro quê? Você viu o quê? Mas tá insano. Já tomou seu remédio? Teste. Você já tomou seu remédio? Como? Basta pensar em colocar sua armadura. Já comeu alguma coisa? Eu vou tentar pensar em colocar a minha armadura. A impressão que vocês têm quando vocês olham a Kaline se afastando alguns passos do Gaka é como se a Kaline ela fosse virada do avesso. Como se alguém pegasse assim a cabeça dela, abrisse e fosse virando do avesso de cima para baixo. Só que o que fica exposto não é a carne interna na pele dela. O que fica exposto é uma imagem dela, reluzente, prateada e brilhante. Toff, você olha para aquilo e você vê que o corpo da Kaline não tá mais visível aos seus olhos. O que está diante de você é a alma dela. Desculpa, eu abro e a gente vai tomando. Eu vou, desculpa, pronto. Como você se sente? Agora você pega essa cotovelada no estômago, né? E perde o fogo. Ah, tem pão, tá? Eu não sou de brincadeira, não, hein? Obrigada, amor. Muito obrigada. A dívida de vocês está paga. Acho que o senhor já obrigado pelo seu serviço no lugar. É hora de um. Já trouxe pão? Venha comigo, me acompanha. Ele vai flutuando então, indo até onde vocês estão. Olhando pra ele. Eu pergunto pra ele, eu falei, serve o seu, é isso? Se desejar. Não, não quero, só pra saber. Eu tenho... Sou servo de alguém já. Isso também. Eu poderia ouvir isso, né? Ela falando isso, sou servo de alguém já. Tá com pode, é possível. Jogue. De quem dessa vez? Ah, jogar? Não, quem tá falando é a Kaline. É a Kaline, não é a Sere, não, tá? Ah, tá. Cadê o dedinho? Quem é a Sere tá servindo agora? Tá servindo bolo. Deus bolo. Então, ok. Eu sei. Mas quem que é a Kaline tá servindo? Se você não perguntar, você não vai saber. teoricamente, é o Eiradão. O Eiradão. Vocês é o nome também. Quem você serve, Alonso? Gorgeous. Curiosidade, apenas. Eu sigo Lena. A missão dos Eiradãs é protegê-la. E agora que estamos libertos, a missão continua. É um ótimo caminho para se seguir. Como é o seu corpo? Você tem o seu corpo, eu sinto o seu corpo, mas eu tô vendo a sua alma só. Vocês estão vendo isso? Estou vendo sua alma só. Quando nós fomos barganhar com um Gaka para que ele nos ajudasse a forjar as armas. Mas ele é estranho, pediu... realmente a alma a gente só vê a essência, não a forma. É, ele pediu uma alma, só que eu achei que ele ia ficar com a alma, não achei que ele ia só forjá-la. Eu ouvi que ele fez da sua armadura uma arma, da sua alma uma armadura. Exato. Isso é estranho, né? Um Gaka. Não, é muito bom estar aqui. Eu vou perguntar uma coisa. Foi... Pô, eu não sei como que é o seu conceito de compreensão da expressão. Não tenho nada a esconder. Nada a minha alma para ser escondida. Mas. Não, tu fala, você não fica com nada. O que você pretende com tudo isso? Muito pelo contrário. Com tudo o quê? Fico mais fortalecido. Com esse seu conhecimento, com o tempo de existência que você tem. Porque até então, você. Bom, não sabemos da sua existência. Talvez você sabia da nossa existência, do Arthur, de tudo. Mas pra gente você era uma incógnita. E vendo os poderes que você tem, eu posso afirmar com todo respeito que os deuses não são nada perto de você. Seu poder supera em muito deles. E uma pessoa com tanto poder assim não se interessa pela vida como ela é, pelas coisas como elas são. Você transcende tudo isso. E eu gostaria. E pra gente. Que a gente tem é a nossa vida, as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente conheceu, tudo. Isso é o que importa pra gente. A gente luta por esse ideal, mas você não se importa com isso, você só observa como se fosse mais um atrativo, ou então só mais alguma coisa que aconteceu em uma determinada época. Pra você é mais do mesmo, nada que surpreende, a não ser essa sua criação nova. Esse talvez seja o meu maior medo, ou talvez o medo de coletivo. É saber que alguém em algum lugar é tão poderoso que poderia acabar com a nossa vida, ou então destruir a existência, tudo que a gente conhece, no piscar de olhos e jamais saberíamos. Mas você não fez. Qual que é o seu propósito? O que você quer? Nem tudo que existe. Nesse vasto universo, tem um propósito. Em minhas andanças, eu percebi que na maioria dos casos, a existência simplesmente não tem sentido algum. Nós damos sentido às nossas existências. Não espere buscar uma resposta do porquê você está aqui. Crie você mesmo essa resposta. Foi o que eu fiz. Me tornei um mestre de forja. E eu vago por esse vasto universo, encontrando novas materiais e novas formas de forjar. Até que eu encontre a perfeição. Como a perfeição é algo utópico, talvez minha busca seja eterna. Mas também eu aprendi que todas as coisas têm um fim. E sei que, provavelmente, a minha existência chegará ao fim em algum momento. Como o planeta de vocês lá. Lá. Lá. Lá. Ele aponta uma direção. Sim, é verdade, garota. Eu vi muitas coisas. Muitas pessoas. Muitas, muitas, muitas. Que os seus números talvez não sejam suficientes para contar. Deixaram de ter um pouco de importância pra mim. E você tem razão. Seus deuses, de um certo ponto de vista, são meros brinquedos diante de mim. Isso porque eles passam a vida deles, o tempo todo que eles têm, numa eterna guerra de egos. Eu concordo com você completamente. A exemplo de mim mesmo, buscar a perfeição em alguma coisa. Já vi deuses como vocês todos, nascendo e caindo em incontáveis mundos. Vocês não são os primeiros que eu conheço, nem serão os últimos que eu conhecerei, porque se ofenderão com minhas palavras. Mas vocês não são a essência do poder. E saibam todos vocês, sempre existirá alguém mais forte, alguém mais poderoso. Isso pode ser verdade, mas eu quero garantir que nós pagaremos a fim da existência pelo nada e pelo vazio. Nossa existência não pode ser manipulada e controlada por eles. Bem, isso é problema de vocês, não meu. É atrás de vocês que eles estão, não de mim. Bom, pera lá. Acho que a gente logo vai precisar das pedras. Qual a sorte de um gato, então? Pra usar essa forma. Sempre tem alguém mais forte. Tem mais sorte que ele, então. E pelo que eu percebo, vai ser necessário usar as runas pra isso. E você possui duas delas. E o quê? E você possui duas delas. Sim. Você poderia usar ou emprestar? Preço. Você é um barganhador, então? É um gato que parou sininho em outra língua? Caralho! Porra! Ele não cobrou juros. É porra. Deu burro. Depende preço, do preço. Cobrou preço justo. Caralho. Como eu disse, eles não estão atrás de mim. Não me importa o que eles façam. Você está errado. Estão na frente de você. Você só está mais atrás da fila. Você vai fugir até quando? Muitos lugares para se esconder nesse universo. Sim. E quando não tiver mais universo? Você acha realmente que isso acontecerá? Já vi muitos planetas sendo destruídos. Uma grande parte do universo já foi. Um dos únicos universos que restam. Pode ser que aí a minha existência tenha um fim. E você desistirá, sim? Da sua própria vida? Não estou desistindo de nada. Então nos ajude. Ajudar vocês? Sim. Já ajudei. Não, você cobrou um preço pelo que disseram. Isso não é ajuda, isso é um serviço. O serviço beneficiou todos, não foi? Então isso é um serviço, não é uma ajuda. Uma ajuda é algo feito de contrato. Afinal, por que você nos ajudou, então? Ele tá definindo se ajudou ou não ainda, peraí. Uhum. Ele tá definindo se ajudou ou não ainda. Por que vocês me ofereceram algo interessante? Talvez o destino seja esse. Ter trazido você até aqui pra você encontrar uma nova existência. Mesmo que o fim será o fim da sua existência. Agora você conseguiu me confundir. Eu também. Não entendi nada. A nova existência dele, que ele mostrou aqui, pode levar ao fim da existência dele. Mas é a nova existência que ele deve ser. Mas enfim, se vocês querem tanto me ajuda, o que querem de mim? E o que tem a oferecer em troca? Eu quero algumas respostas. Você quer as pedras? Cobra por respostas? Por conhecimentos? Não. Adoro uma boa conversa. Eu gostaria de saber, então, se você é tão velho quanto a existência. Não. Não sou. Mas você tem um conhecimento que transcende a história, talvez, a vida como ela é. Sou apenas muito mais antigo que todos aqui juntos. Acredito então que você já tenha visto isso aqui. Uma ficha de personagem. Tá, que legal. Vai lá, do outro lado. Isso aqui eu ganhei. Foi uma moça que deu pra gente. Pronto, faz isso. Esse daqui. Eu sei que você tá meio rústico. Eu não sou muito bom em desenho, mas... Não fala mal do Nintendo Switch não, cara. É isso que tá latejando na minha mente. Você desenhava melhor sério. Isso aqui chama-se... Volta na vida. Eu tenho certo. Tem. Ele sorri. Pela primeira vez, você tem um gaka sorrindo. Esse seu sorriso é o que a gente chamaria de malicioso. Teme isso. Bom, você derrota o tempo pra ele. Ele pega, olha o seu desenho. Seus olhos, seus olhos emitem um tom malicioso. Um ar malicioso. Para um forjador, imagino que sim. Imagino que isso seja algo para usar as runas. Se ele sabe que é tão ruim usar as runas sozinhas. Exatamente. Se tiver algo que não tenha o poder delas para você usar, é fascinante para ele. Exatamente. Então a minha... meu pensamento estava certo. Nessa roda existem 24 espaços. Cada um deles seria o equivalente ao panteão, fora o nada e o vazio. E no meio suas respectivas essências nessas pedras que vocês chamam de runas da criação, coisa do tipo. Eu acho que as runas estão corretas, tá? Mas não sei se os deuses estão, porque não existem só esses deuses em todo o universo. Por isso que eu falei, para o panteão, não eles em específico. Então, seria o outro panteão. E os dois a mais seriam nada e vazio. Não sei, a minha presença pode estar errada. Mas você demonstra um grandíssimo interesse nesse desenho. O que você poderia nos falar sobre essa roda do tempo? Propõe uma troca. Um segredo. Em troca de uma resposta. O segredo é nosso ou é seu? Suponho que ele queria saber um segredo nosso. É, eu não entendi. É o contrário. Um segredo seu. Em troca de uma resposta. Uma resposta nossa? Sim. Se a gente não tiver resposta, ele vai ter o segredo. Mas o certo é ele passar o segredo primeiro, porque eu não confio nele. Bom, façamos um teste de tal pergunta. Continuamos no segredo, faça sua pergunta e daremos a resposta. Me deem a resposta primeiro. Mas não sei a pergunta. Temos um trato? Comigo, sim. Onde conseguiu isso? Na minha mente. Não sei, apareceu na minha mente essa imagem. Alguém ia ter segredo, não? Conta. Eu jogo o pergaminho de volta pra você. Você sonhou com isso? Eu sonhei. Não foi um sonho, foi uma visão, talvez. Um sonho lúcido, que é o que a gente chama. Isso onde tá ou não? Não sabe. Não, eu vi isso. Não, eu vi isso. Rapaz, vai ficar apertado. Tá. Então tem que fazer sugada. Como você pensa, da onde que veio isso? Na mente das duas vem uma cena. E a cena é a seguinte. Garlef, eu vim aqui para barganhar. Eu não barganho com você. Então eu vou destruir o universo e não vai ter universo para você governar. É isso que você quer? Vai se fuder. Sugando a Haradak. Então se ele invoca a sua esfera de obliteração, chama pelo nada e pelo vazio, e se atira dentro da esfera, se oferecendo como sacrifício para quebrar o último seu e trazê-los para acabarem com Garlef. Deu certo, acabou com o Garlef. Resolveu. Resolveu o problema. Embora que ele esteja vivo por aí. A cena seguinte, o Garlef não morreu. Então. A cena seguinte é vocês duas, na verdade sendo a mesma pessoa, tá? Sendo tragada por um vórtice escuro, rodopiante. Seu corpo vai se alongando, se fichando infinitamente até que se rompe. E você se divide em incontáveis pedaços, incontáveis partes. Na cena seguinte, é como se você estivesse num local totalmente escuro, sem luz, sem qualquer coisa ao redor, sem existência ao redor. E a sensação que vocês têm é que um dedo passa assim e começa a juntar esses pedaços. E vai juntando pedacinhos ali. Vem a escuridão. E a cena seguinte, vocês têm a sensação de que uma mão, que vocês não conseguem enxergar, mas é como se existisse uma mão, viesse, arrancasse pedaços assim de você já é constituída, arrancasse pedaços e preenchesse com a essência dessa própria mim. E vem a escuridão novamente. E a cena seguinte é aquela mão entrando com força, com violência em sua cabeça, esmagando seu cérebro, oprimindo ele e colocando coisas dentro da sua mente, no local onde não deveria caber. Essas coisas que são colocadas na sua mente são, inicialmente, uma ordem: vá, destrua, conquiste e seja meu portal. Depois, uma outra ordem: traga-me todas as 24 partículas da eternidade. No final a gente tem que pegar as pedras. A terceira é uma ordem e também uma explicação: encontre e traga a roda da eternidade e eu usarei junto com as partículas para desfazer toda a existência e toda a criação. Então a roda é separada das cinco. A roda é a manopla do Thanos. Basicamente isso. Só que muito. Não foi copiado, tá? Foi sim. Foi uma coincidência do capeta. Foi sim, são as pedras rúnicas do infinito. Bom, como eu estava dizendo. Calma. Lembra que eu chamei vocês lá atrás de Vingadores? Então aí o porquê. Percebeu. Viu como não foi copiado? Porque eu já sabia. Também tem uma outra coisa. As partículas do infinito. Do infinito, vai tomar. Não foi copiado. Não foi copiado. Vocês me confundiram. Fica lá. Tranquilos. As partículas da eternidade do infinito se parecem com isso. E mostra duas runas. Três runas. Mostra três runas pra você. Que são? Que são? Nada vazio. Tempo. Gravidade. Gravidade. Destruição. Ok. E sombra. Elas. Existem mais 21 dessas espalhadas por aí. Traga-me todas. Ele sabe que a gente tem algumas, não sabe? Não sei se ele tem algum GP. Quem? Um gaco? É? Sabe? Que a gente não, tem alguma, você sabe. Que algum ele viu? Ele sabe. Nada e vazio. Nada e vazio, ele tá perguntando. Não, um gaco falou que é. Um gaco. Não, um gaco. Ele viu, a gente já sabe, ele viu. Inclusive ele ensinou. Ele ensinou o tiozinho lá. Lá o é, o Romulo e o Rondi. Pera, quem é esse que tá falando de nada e vazio? O Jé pra ela? Não, o Jé tá comentando. O Jé tá falando que a gente viu. Isso é uma visão, isso é uma visão. Essa é a memória da Ciri. Visão, foi quando ela foi sugada. É a memória da Ciri, quando ela foi sugada. Ah, tava perdido. Aí foi pra lá. E aí, desse pedaço de inexistência, se desprende um pedaço menor e se forma uma criatura colossal. Com inúmeros pares de olhos. Celestiais. E o nada diz pra você, Ciri. Você, Ciri. Esse será seu soldado. Leve-o e traga as partículas da eternidade pra mim. Agora. E aí, o que vem a seguir são imagens, assim, flashes de memória da Ciri viajando, destruindo planetas em busca de runas, destruindo um planeta, pegando duas runas, acariciando um grifo e depois sendo puxada pelo Theon e depois indo na direção dele a toda velocidade. É isso que você está sobre a roda do caminho. Inferno. Ele... Bom, pra presumir que a roda do tempo tá pra cá, né? Você que mandou ela pra cá. Não, é porque ele não mandou ela pra cá. Só veio pra chamar ela pra cá. Chamou no... Então... Foi você. Foi você que chamou aqui. Eu atrapalhei. Bom, voltando. Onde você viu isso? Só um sonho da sua mente? Acho que sim. Foi quando eu estava desacordado. Ver essa imagem na minha mente. Sonhos assim não ocorrem. Bom, pra... Você está mentindo pra mim. Não. Você se lembra que eu disse que a gente, na Terra, em Arthur, tudo pra gente é novo. Você tem um conhecimento, você sabe afirmar que isso não é normal. Pra gente, infelizmente, é algo normal, é algo bizarro. E a gente não compreende 100%. O que eu consigo explicar é exatamente isso. Eu desmaiei e vi essa imagem na minha cabeça, dessa roda. É simples a explicação. Com a gente acontece esses negócios meio estranhos mesmo. Essa imagem está na sua cabeça. Talvez eu possa extraí-la. Por quê? Olha, o trato era uma informação por um segredo. Ela te deu a informação, qual que é o segredo? Eu busco uma forma de controlar todas as pedras. Não sei quantas são. Mas eu tenho controle absoluto sobre elas. Sobre elas. Bom, então você já responde a minha pergunta de antes. É necessário um artefato para fazer isso. Mas eu nunca consegui forjar esse artefato. E vem o segredo agora. Eu sei que eu não sou capaz de fazer. Eu sabia. Ngaka, o forjador das estrelas. Mas então o mestre de forja não consegue forjar isso. Mas talvez já esteja forjado, feito. Sim, já está. Já está forjado. Onde? É o que eu gostaria de saber. Será que você não sabe mesmo? Não, não sei. Bom, então mais você... Mais do que onde? Olha. Por quem? Se ele souber, eu sabia que era 24 pedras. Alguém. Eu disse que sempre existe alguém. Alguém mais antigo. Então isso quer dizer que você acaba se tornando indiretamente o nosso inimigo mor. E pra que você quer colocar todas as pedras? Nós estamos pensando agora, mas... Imagine as coisas que eu seria capaz de forjar com isso. Imagine... Já foi forjado, é um universo. Então você conseguiria também destruir. Destruição não é meu objetivo. Mas pra você criar... Criação, sim. Mas geralmente a gente passa por falhas até obter o resultado final, o sucesso. Não se eu tivesse este poder. Mas você, ao longo da sua vida, você passou por várias forjas. Nunca conseguiu forjar uma alma, por exemplo, até hoje. Então você teve tentativas, falhas, anteriormente. Nunca falhei. É porque acho que ninguém geralmente oferece a alma pra ser forjada. O que me preocupa é, pra criar, o que você vai ter que destruir no lugar? Essa busca sua pro controle e ação vai levar aonde? Bem, você quer roda. Não é tão ingênuo a ponto de não querer todo esse poder pra você? É o que você estava buscando, afinal, esse tempo todo? De certa forma, sim. Mas como eu disse, meu objetivo não é destruição, e sim criação. Então você quer a roda, não quer? Sim. Você pode... Imagina, a gente também vai procurar a roda. Ué? Ele é very eficiente, pelo que eu percebi. E você tem uma pedra que a gente vai precisar pra usar essa roda. E eu sei quantas pedras são. Eu também. Você acabou de falar que eu não sabe. Ela me mostrou. Faz sentido. 24 ao todo. É, pelo que eu percebi, ele é o cara que conversa e invade a mente das pessoas. Faz sentido. Não, você mostrou um desenho. Ah, tá. Só do tempo, 24 espaços, 24 pedras. Ah, ele é elementar. É, os espaços são só em cima ou dentro também são espacinhos ou não? Só em cima. Só em cima, dentro não são? Não. Ah, tá. Ah. Bom, se caso for uma manivela, a gente já tem que encaixar em algum lugar. Você sabe se existe um lugar específico para usar isso? Não, não sei. Mas talvez haja um lugar onde esse conhecimento esteja disponível. Então, já é uma boa pista. Quer dizer, existe ou não existia? existir. Você vai nos ajudar? Sempre existiu e sempre existirá. Ou você vai ir sozinho? Não seja direto, ele já está nos ajudando. Não, mas é diferente ele ir lá e procurar esse conhecimento do que nós irmos lá e procurar esse conhecimento. Eu quero discutir mentalmente agora. Mas não eu quero discutir mentalmente. Eu sei que eu não discuto com vocês. É, bom até. Essa parte eu não senti saudade. Ah, eu senti, é meio estranho, ruim ficar na solidão eterna, no vazio. Se teve início e um fim, não foi eterno, né, Chile? Também, hã? Se teve início e teve um fim, não foi eterno. Enquanto você está lá, é eterno. Como se... Cadê aquele clérigo? Tipo amor. Aí o cara tá falando, a gente nem tá precisando. Por que você está chutando essa esteroide em mim? Uma abelha. Por que você está chutando essa abelha em mim? Eu tenho alergia. Posso ir para o hospital? Tô viado. Fazer com paninho. Pegar couro no meu. Ou porcaria de abelha que não consegue subir num negócio, numa caneta. Joga a alha, né? Coloca a fazinha. Uma nuvem. Deve ter picado alguém. Pode ser, não eu. Tá com bunda aí? Tá com bunda. Foi pra academia. Eu não fico olhando pra lá, pras bundas ali sem permissão. A abelha deixou. Ngaka. Subiu com minha caneta. Ngaka, ele olha pra vocês e fala: não, não vou me juntar a vocês. Então deixa sua pedra. Como é que você achar a roda, você não vai conseguir usar ela sem as pedras. Eu preciso de minhas pedras. Farei um favor a vocês. Quer emprestar? Deixa eu ver. Posso emprestá-lo. Obrigado. Se a gente achar, a gente fala. É muito legal. Sim. Gostaria de ao menos ver essa... esse artefato. Vocês saberão onde me encontrar. Em troca, lhes farei um favor. Um que os seus deuses estão temerosos em cumprir. Ele vai reconstruir Arthur. Reconstruirei o mundo de vocês. Não. Eu recuso. Por quê? Você não tem a obrigação de reconstruir nosso mundo. Ele foi destruído por nossa mão. Então é nosso dever reconstruir. E a comissão não foi criada. É, teoricamente, então eu teria que reconstruir, mas eu tô terceirizando. A comissão não foi criada. Esse assunto foi para a próxima reunião. E ele não terceiriza, né? Eu acho que esse favor é muito válido. É bem válido esse favor, mas eu acho que, como uma lição, deveria deixar com que o Panteão e nós assumíssemos essa responsabilidade. Afinal, eles não tiveram a capacidade de proteger, então eles têm o dever de reconstruir e dar o lar de volta a essas pessoas que estão aqui. Está bem. Acho que isso é o mais justo. Paramos assim, eu destruí, eu reconstruo. Faz sentido? Não, você destruiu, você dizimou. Exato. Pessoas. Exato. Eu particularmente não quero você colocando a mão nisso tudo. Nada destruiu, Arthur. Ah, sim, assim... Virou um vazio. Mas enfim, não vamos discutir isso agora, a gente tem preocupação maior. Sim, Toff, mas a destruição faz parte da vida, como essa roda da eternidade. Pra... Não deveria. Do tempo. Tem a roda da eternidade, que aí junto com tudo vira a roda do tempo, né? Não, a roda do tempo. Roda do tempo, roda da vida, roda da eternidade. Ele falou três nomes, viu? Aqui é Silmarillion, porra. La Roleta. Aí entendi que roda da eternidade é quando tá só a lua no vinho. É assim, ó, é a roda. É tipo um anel, é a roda. É tipo o Daenerys, entendeu? Não sei do dragão, do tormento, não sei o que é isso. Roda do tempo, da eternidade, do zinho. Em um outro mundo longe daqui, isso é chamado de roda, roda, gente. Puta que pariu. A coisa essencial da vida é roda, roda, gente. Caralho. Às vezes você perdeu tudo. Quem tá aqui desse tipo? Você disse que a gente saberia onde te encontrar. Ficarei por aqui mesmo. Ele já tá reconstruindo. Já que não irei reconstruir, irei observar a reconstrução desse lugar que vocês farão. Ah, mas isso não vai ser agora. Exato. A gente vai ter que ver como que a gente vai fazer com essa roda. Não tem problema, tem todo o tempo do mundo. Nós, a gente não tem esse tempo. Aonde que pode ir? Por isso, eles fariam um favor. Dizirei onde vocês podem encontrar informações. Isso, por favor, tirou o carro. Mas, gente, se o moço quiser ficar trabalhando com a gente vai... Eu não tenho problema deixa. Também. Deixa. Poste faz mal. Deixa ele ficar... Até porque a gente não sabe se nessa empreitada os deuses vão morrer, já que a gente vai encontrar o vazio. A probabilidade deles morrerem é muito grande. Também, né? Mas se a gente tiver com a... reconstruir o mundo, não, mas... leva você na igreja. Da vida, do tempo, a gente pode reconstruir tranquilamente. Mas a questão é, nós temos que conseguir as 24 pedras e saber como usar aquilo e conseguir chegar. E se é alguém que está acima do nada do vazio, olha, é alguém muito poderoso, que talvez não seja fácil da gente enfrentar e talvez a gente não consiga. Você já falou, eu acho, pensar que se a gente conseguir essas pedras e essa roda, isso aí vai ser o último dos nossos problemas, porque dentre todos aqui, qualquer um, inclusive os 22 deuses, pode muito bem roubar isso da gente, eles têm poder suficiente pra isso, pra poder tomar conta de tudo, inclusive qualquer um de nós aqui, e principalmente você. Não tinha pensado por isso. Eu sim. Principalmente você, sim. Não sei porquê. Desconfiai do teu irmão e nem seu filho sobrará. Eu desconfio de todos. Caralho! É bíblico, né? Tá bíblico esse Theon hoje. Não, é Theon. Até você, Theon, se isolou pro poder adquirir mais poder. Meia-noite um. É, a minha pergunta, eu não entendo porque eu desconfio. Às vezes o poder é necessário. Porque a desconfiança. Hoje o relógio de construção. Simples. O poder corrompe as pessoas. É a forma mais fácil de corromper um coração já fraco. Ou um pensamento já egoísta. A busca do poder corrompe as pessoas, né? Siri do vazio. Em momento algum eu busquei poder, Toph. Sim, você buscou o poder pra poder destruir o Garth. Ponto pra você. Ficamos muito felizes por você ter tentado em vão destruir o Garth pra que poupasse tudo isso que aconteceu. Mas enfim. Não foi. O que eu quero dizer é justamente isso. Com o poder dessa magnitude, qualquer pessoa vai querer dominar. E isso aí pode ser uma batalha mortal entre amigos, deuses. Então podemos propor aqui uma aliança. E nós ficaremos responsáveis pela proteção e não o. Não existe aliança no nosso grupo, nunca existiu. Vamos fazer assim então, a gente deixa a roda pra lá. Vamos fazer assim, a gente deixa a roda pra lá então e a gente vai pra outro planeta. A hora que o Nadio Vazio chegar lá, talvez a gente se vira. A gente vai fugindo enquanto um gato tá livre pra procurar isso daí. Ué, se você não quer ir atrás da roda porque pode ter problemas, você vai deixar a roda em paz. Toph, talvez... Eu não consigo ficar em paz sabendo que tem algo que possa... Essa seja a semântica da roda, da vida. É, vai sempre ter um ciclo. Temos... Assim como nossos mestres liberaram e aprisionaram um demônio, um mal maior, assim está acontecendo agora. Só que vai acontecer no futuro. Quantos desses ciclos chegaram até onde chegou, a gente chegou? Eu não sei te dizer, talvez um gaka saiba. Ou mas seja, quantas pessoas descobriram da existência desse tal artefato? Quantas pessoas presenciaram o universo em colapso? E qual a sua ideia então, Toph? Justamente isso que eu tô falando, não tem uma ideia concreta. Mas estamos aqui, vai, pega e aí? É porque houve campeões anteriormente. Entendo, não. Que eles lutaram e conseguiram. Na verdade, eu não sei. Eu não sei te responder. Eu não sei quantos ciclos já foram quebrados anteriormente. Então, podemos ser os primeiros. Então, e a gente vai deixar colapsar, acabar com tudo isso? Bom, meio que já aconteceu tudo isso. Só que estamos aqui, ainda sobrevivemos. Então, e a gente pode tentar consertar isso. Quantas pedras a gente tem, gente? Só porque o que eu tô falando é justamente nós, isso. Nós. O poder corrompe. A pessoa que qualquer um de nós que tiver de frente a frente com qualquer um dos deuses, vocês principalmente os que têm essas malignas. Sim, eu entendo e eu concordo. Por isso que eu queria criar essa aliança. Mas não tem de uma forma que nenhum de nós consiga usar esse poder. Impossível. Se esse poder é o poder máximo, o poder maior, o poder que a gente cria... A gente consegue. Vai ser insignificante. Isso é a roda da criação, Théo. A gente vai ter que correr o risco. Sabe por quê? Porque eu estou aqui. Essa é a roda da criação. Desculpa, Théo. Mas por ironia do destino, ela teve que ser criada por alguém. Sim. Talvez essa pessoa consiga já fazer todo esse poder sem a roda. Ninguém sabe. Mas e se uma segunda pessoa conseguir esse mesmo poder de quem a criou? Uma nova jornada começa e espero que estejamos vivos para Kim, que começamos. Eu acho que ela tá defendendo a divasão ali, Kim. Não há sucesso sem tentativas. Só fracasso. Hoje é só uma mensagem coach motivacional, né? Não chore, Toph. Não tô chorando, essa poeira espacial ainda tá nos meus olhos. Eu entendo que há uma crise existencial, é a pior das crises. Dungeons and coaching. Bom, vamos então ter uma opinião de alguém que está aqui há mais tempo, né, Lugar? O que você acha? Sim, de onde fica essa biblioteca? Tá, um Lugar que ele tá observando vocês. Pra ele a gente precisa de um macaquinho. Ó, que fique claro que isso que eu tô conversando com o pessoal. Todo mundo tá ouvindo. Todo mundo tá ouvindo. Os deuses estão cientes de tudo isso que eu tô falando, que eles podem se encarregar. Eles estão com exaustão. O cara é quatro, tá ligado? A observação é extremamente pertinente. Alguns já estão até planejando. Só que o Deus não tá sabendo nada, calma, ele tá sumindo toda hora. Tá com a tua metade. Top, você está vivo. Mais um do que nunca. Ele ouve uma parte, perde outra, ouve outra parte, perde outra. Não, ele reseta sempre. Tem reserva. O lugar que ele olha pra vocês. Aí uma hora aparece ele meio cinzinho e brilhante. Shine. Olha pra vocês. Resetou tanto. Põe uma das mãos assim no queixo. Interessantes observações. Porque a pessoa que possui essa roda do tempo e juntar as 24 pedras nela vai ter o poder absoluto. E como você disse, poder corrompe. O poder absoluto corrompe absolutamente. Eu sei. Mas o poder você consegue enxergar o que está aqui dentro? Essas duas orbes? Sim. A mais fraca foi justamente a última vez que eu implorei praticamente por poder. E agora é um dos arrependimentos que eu tenho maiores na minha pouca existência. Foi uma vida que eu tive de uma pessoa que só queria meu bem. É. Mas eu me corrompi por causa do poder. Pra poder defender essa mesma pessoa. Você entende? O grau. Quando se pesa na balança, você pegar poder pra defender pessoas e você usar o poder que você teria pra defender, matar essa pessoa. Sim. Agora você imagina isso numa escala inimaginável. Só a escala, moça. E qualquer os um dilemas daqui, são os mesmos. Qualquer um daqui poderia facilmente. Até aquela criança que você tá vendo correndo por atrás daquele passarinho. Lena para, olha. A mãozinha para trás. Vai voltando. Ela chega perto do Morin. Tira o passarinho da boca. Conversando com ele. Os deuses só são assim. Desse jeito, porque alguém os criou assim. Cada um deles defende alguma coisa. Talvez eles não tenham crescido igual a gente em Arton e escolheu o que queria ser. Às vezes já foram designados para isso. Você vai seguir a justiça, você vai seguir o caos. Embora eu tenha um pensamento igual do Selenim, que Nib deve ser o preferido. Mas enfim, a vida, a alegria, por aí vai. E caiu o fardo dos monstros, da morte, da batalha. Você quer dizer que cada um nasce com um destino fixo, pré-estabelecido? Talvez. Imutável? Talvez. Se fosse assim, no caso você não deuses. Poderia dizer que as pessoas erram. Não, mas eu tô falando no caso dos deuses. Talvez eles sejam a exceção. Eu não falei que eles são. Assim, eu falei que eles podem ter crescido, como se fossem a gente mesmo em Arco, desenvolvido sua própria personalidade. Ou talvez o nada vazio os criou e os designou. Você será esse, você será esse, você será esse. Porque foi dado a cada um deles presentes, respectivamente, parecidos com seu poder, com sua essência, com aquilo que eles se tornariam. Deixe-me ver esses presentes. Bom, não são todos que estão aqui, mas você consegue ver facilmente na mão de cada um deles. Estão todos aí. Só não tem tá lá. Então, não tem que estar na dó. O livro você destruiu, tá certo? Verdade. Você pode ver que são os adereços mais simplórios que adornam os corpos dos. Vocês explodiram, vocês Deus. Perderam o livro? Joga um dedinho de alguém. Três. Porra. Dois de água. Chega até Glória, hein? Tá chorando? Pegar a flecha dela. Com licença, pega a flecha dela. Ela segura assim. Ele olha feio pra ela assim, ela solta. Ficou com o cu na mão. Ele olha a flecha. Posso te espetar? Posso te espetar? Pega os bracinhos e ele puxa a oficina dele, né? Vai puxando alguns objetos ali. Puxa um aparato que ele põe no rosto assim. Um monte de lentes e de luzes se projeta assim na flecha. Ele fica observando. Entrega de volta pra Glória. Fica olhando pra Glória. Elfa, deusa dos elfos. Incontáveis mundos pelos quais eu fui, os elfos são arrogantes. Esse aqui não é diferente. E com essa flecha, ela pode acertar qualquer alvo, em qualquer lugar que ele esteja, não importa que distância. Certo? Suporte sim. Correto. Glória. Assim, cabeça nem me. Ou será que a flecha faz você acreditar que isso seja possível? Isso é uma coisa diferente se pensar. É igual a fé. Talvez essa flecha seja o que a gente em Arthur chama de fé. Exato. Só acontece porque a gente pede e acredita muito que isso aconteça. Eu consigo olhar através dela, ver que essa elfa ficou dependente disso por eras. Um artefato com o qual ela seria capaz de nunca errar, mas sem o qual ela seria passível de erro. Não seria perfeita. É um presente. Sim. Que foi dado. Ou uma maldição. Bom, presentes são dados para as pessoas e a gente reconhece que é um presente quando a pessoa fica feliz por isso. Mas se a pessoa recebe um presente. E de onde veio esse presente? Hein? Elfa. Se a pessoa recebe o presente e isso é uma causa mal, então é uma maldição. Glória, olha pra mim, como se nada do vazio que eles nos criaram. Criaram. E como alguém que está tentando destruir tudo, segundo vocês, pode ter sido responsável por alguma criação? Provavelmente eles já brincaram com a roda do tempo. Ou talvez eles estejam enganando vocês o tempo todo. Talvez não exista roda, talvez não exista nada vazio, talvez não exista tempo, talvez não exista nada. Eu garanto que nada vazio existe. Você nem existe. Talvez nem. Pode ser, Gabriel. Talvez nem nós existamos. Foi todo um sonho. Não, isso é. São tudo números. Esse é o caminho. Foda-se, então. Mas é mais ou menos por aí. Até então, o Celerin tinha me alertado para um fato de que quando o nada vazio criaram os deuses, talvez já criaram eles com uma data de validade, digamos assim. Cada um acabaria no seu respectivo tempo. Então tá na hora da gente mesmo colocar o nosso prazo de validade. Na verdade, a gente tem que colocar o prazo de validade para tudo isso. Que todos existam e possam viver de acordo com que a vida aconteça. Então, a gente não tira nada de vazio, isso sim. Aproveita que eles estão presos. Pense depois, eles. Vamos agir agora. Às vezes é o só. Vocês o já pensaram que a roda do tempo pode ser uma metáfora? E sim, os deuses, junto com as pedras, tornariam a roda do tempo? Eu acho não que tem não. 24 deuses. Não existe 24 deuses somando do nada e o vazio? Não, 22 são deuses. A questão é que cada mundo, teoricamente, Omrin, tem o seu próprio deus. Então teriam muito mais deuses do que realmente tem, entendeu? O panteão original não existiu com 22 deuses. Eram 20. Só esses caras lá, não vai ter mais dois. Vai ter. Mas efetivamente 24 mundos. Sim. Provavelmente, então, pode ser que o verdadeiro criador do universo seja essa senhora que vocês viram. E quem criou essa senhora? Às vezes. Bom, as pedras. Aí você fica o resto da sua vida perguntando quem criou essa senhora e essa. Quem criou que criou a senhora, e quem criou que criou que criou a senhora. Então, se a senhora foi criada pra alguém, ela não criou o universo. Não sei. Ela pode ter criado. Você a gente vai ter que perguntar. Por mim, por favor. Sim, mas. Só precisa eu tento focalizar na roda. É um item comum. Eu tento focalizar na roda. Coisa feia, bebê. Já testou a constituição hoje? Vai testar. Você trouxe janta? Tem janta? Tenta focalizar onde? Ah, roda. The Wheel of Time. Ah, The Wheel of Time. Grande série de livros, leia. Tem acho que uns 13 volumes só. Tá na carroça do Thanos. Tá ele. A roda do tempo, outra roda lá. O que ele achou ali, né? Aí reparou. Top. E é verbal. Tudo escuro no espelho. Não vê nada. Não, não vê nada. Não deve ter poder. Então você viu nada. Então não existe. Eu sei que ele não tá captando a imagem, é isso? Não tá captando a imagem. Tá, ok. Vamos dar pra não... Não, eu entendi. O trocadilho não confundir. Porque ele fica só chuvisco. Tá. Só chuvisco. Não existe. Não sintonizou o canal. Contate a lupa na lua. Vai. Quem quer me falar alguma coisa? Agora? Acabou, Fê. Aí começa a vender joias. Vocês no ar. Joias brilhantes, diamante rosa. Ligue 334. Então, vira. Programa da madrugada. Então, boa. Sim, Murray, a gente tá... Falando outra coisa, não de vocês, questão dos deuses. Sim, você... Peraí, que coisa de deus? Você não conhecia o falou, foi da roda, que fosse só uma metáfora. Sim, mas tipo assim, foi uma metáfora, aí um dos deuses se prontificou e falou alguma coisa. Sim, tudo bem. Ok, a parte da metáfora eu entendi, pode ser que a roda do tempo seja justamente eles, igual você falou. Não queria pedir muito, mas será que algum deus podia fazer umas restaurações mais assim pro pessoal? E o pessoal tá muito cansado, sabe? Eu agradeceria. Sim. Tem gente no chão. Eu já tô deitado. Eu já tô deitado. Beijo, chão. Beijo, chão. Não, eu tô deslocamento zero, não posso virar. Não posso virar. Não está se deslocando. As pessoas podem reabilitar. É. Tá deslocando o vetor. Pouco a pouco você vai se sentindo melhor, Gabriel. Absorvendo as energias do local ali. O seu respectivo item. Quando você fala isso, né? Mas não pode ser a luz. Eu já sei mais uma coisa. Quando você... Ah, já fala isso? Sim, sim. Pode ser a luz. Um gaka olha pra você e fala. Fogo pode ter tudo pra justiça. É porque você usou demais o poder. Pode ser algum deus que... O mesmo aconteceu aí. Faça isso. Aponta pra Calmir que acaba de retornar de novo. Sério? Você tá ligado? Talvez. Só juntar no final com os deuses. O que ela fez a ele? A gente não vai durar muito tempo. Isso que é. O poder que foi utilizado para afugentar aqueles seres foi muito grande. Foi um uso muito irresponsável do poder das pedras. Ela usou a pedra sem forçar o poder dela para trazê-lo de volta à vida. Então, é que eu sei que no calor da batalha você não podia explicar, mas se agora você quisesse explicar com calma como é que usa, eu acho que a gente fica agradecido. Já que a gente usou errado, foi irresponsável. Então, se eu forçar o máximo, eu consigo fazer ele ficar normal? Eles estariam longe deles, elas foram forjadas antes. Pergunta de novo. Eles não podem ficar. Eles não podem ficar. O que eu falei? Agora que você tem tempo, dá pra explicar como é que funciona? Ah, ok. É. E você perguntou se forçar ao máximo se dá pra ficar vivo de definitivo. Ele vira e fala pra você. Você teria que forçar muito. Muito. Muito. Pra tentar conseguir trazê-lo definitivamente de volta. Mas daria certo então. Talvez, mas há um custo. Uma vida por outra vida. Tô ciente. Sua vida seria perdida. Eu entendi. E ainda assim não há garantias de que ele retorne. Pois afinal foram 5 pedras utilizadas. Mas se você tivesse a roda... Exato, é o que eu tô pensando. Facilmente ele poderia ser trazido de volta. Assim como todos foram destruídos nessa batalha? Com certeza. Vocês teriam poder sobre o tempo, o espaço, a gravidade, a destruição, a luz, as trevas, fogo, água, terra, ar, alma, energia, velocidade, criação. A gravidade, o eletromagnetismo. Eu já tinha notado alguma. Só tô vendo essa lapiseirinha correndo aí. Entre outros. E você sabe onde estão todas essas pedras? Evidente que não. Eu nem sabia que existiam mais. Né? Se ele soubesse onde estão todas, provavelmente ele já teria... Nem teria mais conhecido ele. Você disse num momento que não sabia quantas pedras tinham, e no outro momento você começa a detalhar sobre as pedras. Estou apenas chupando. Então, é suposição. Cara, você é você supõe bem pra caramba, hein? Meu falei com Deus! Assim, Ungaka. Infelizmente, a gente não derrotou o nosso inimigo ainda. Porque eu saiba, o balde de vazio ainda tá vindo. Então, eu acredito que vai ser necessário a gente usar as pedras ainda, porque pra frente a gente vai funcionar contra eles. Então, se você quiser dar um curso rápido aí, o que a gente pode, como pode fazer, qual o limite que a gente pode. Porque senão vai ficar difícil falar que a gente tá sendo responsável, só que não falar qual a responsabilidade que a gente tem que ter. É um conhecimento que nós, infelizmente, ainda não possuímos. E eu acredito que, devido à situação que nós temos, nós não teremos tempo de aproveitar esse conhecimento antes de encontrar o nada vazio. Você se moveu mais rápido do que a luz. Não faça mais isso. Mova-se em velocidades que um corpo da sua espécie possa suportar. Não tem nada pra você. Nada. Nada de você. Tá vendo? Assim facilita. Faça seu movimento normal com haste e vai ficar de boa. Dobro, dobro do Sansa, né? Estávamos outro dia analisando a pedra do fogo e da água. Em algum momento um celestial surgiu. É possível dizer que quando uma runa é usada, ela deixa traços durante a existência? É possível. É possível que alguém consiga visualizar esses rastros. E por que ninguém foi atrás de você? Pode ser que ele tava longe. Pode ser que algum gaca. Pode ser que ele tava longe. Você pegou o Theon do outro lado de vai saber aonde então você tá. Então onde morreu, porque ele tá usando a pedra. Ao mesmo tempo que você se faz essa pergunta, Toph, a resposta vem na sua mente. É. Quer falar? Não, pode falar, fica à vontade. Não, pode falar. Não, fica à vontade. Vamos ver se você acerta. Não, fica à vontade. É que o gaca é um gaca, né, porra? O nada e o vazio, de alguma forma, estão presos. Por isso vamos sair do portal. Eu já falei em um aqui que os caras estão presos. Sim, eu ouvi que você falou que eles estão presos. Mas é que assim, quando você fala de nada vazio, você não coloca que eles são alguma coisa física. Você acha que é a existência de tudo, tá ligado? Tá. Não é uma coisa. Entendi o que você tá, né, pensando. Então, se eles estão presos e só vieram quando você. Não, peraí, que você. Não, você não tinha falado nenhum? Faz tempo. Não falei agora. Não, é a Toph. Pergunta e já. Entendeu? É tipo, é opcional pra Toph se ela vai falar ou não, entendeu? Talvez. Ah, ouve? Ficou com a ideia dele. Sobre. Você já chegou a ver o que é o nada e o vazio? Como assim? Bom, quando você estava lá naquele limbo lá. Do lado deles. Você viu se existia uma figura pra representar cada um deles ou era um espaço? Não é um nada e um vazio, literalmente. É um ser, dois seres. Um ser. É um ser, ser só. Um ser. Pelo que eu entendi, um ser bipolar. Pelo que eu entendi, ele está numa espécie de prisão, né? Sim. E quem prendeu ele lá? Provavelmente a moça que criou eles. A pessoa que criou eles. Mas sim, eles. Ou pode ser que eles são, teoricamente, uma parte que não foi criada. Porque não, você sabe alguma coisa sobre isso? Um espaço. Sobra. Um espaço que não foi criado. É, tipo, um espaço que não foi criado. Sobrou um saco de cimento aqui. Você tem, tipo, toda uma parada da criação. Aí você usa uma parte e cria, a outra parte pode se revoltar com isso. Seguindo a linha de raciocínio de um lugar, até agora eu não ouvi que existem pedras do lado do vazio. Será que eles são as duas últimas pedras que faltam? Não, eles têm algumas com eles, mas não tem específicas deles. Então a gente teria que entrar onde eles estão e pegar as pedras. É. É a ideia. Uma pergunta. Parece fácil. Se eles estão presos, posso suspeitar que você agiria por eles, sem contar quem tem. Sim. Você não age mais por eles, certo? Então eles continuam presos. Eu não acreditei no que ela falou. Ah, legal. Então acho que nós estamos... Você é a única pessoa que tem que acreditar, tá? Então eu acho que nós estamos salvos, não? Hã? Acho que nós estamos salvos, não? Não, porque mesmo eles... Que eu posso, mas não estando presos... Mas o jeito que ele interpretou não pareceu confiar. Eles ainda conseguem agir nas pessoas de fora. Eu tô indo pela interpretação. Até porque as pedras que eles têm não influenciam aqui. Sim. Entendeu? Influencia tudo. Então eles ainda conseguem fazer um grande mal. Ninguém foi atrás de um gaka em toda essa eternidade. Eles só foram quando você foi preso. É, pra falar a verdade, é porque quebrou o último selo, né? É como se enfraquecesse a prisão deles. Mas eu ainda prefiro acreditar que nós estamos muito mais a salvo do que pensamos. Mas mesmo com a prisão fraca, eles ainda assim precisariam de um portal. Pra sair eles precisam de alguém. Se ninguém for até lá. Foram afastados ou destruídos? Não, não precisa até lá. Tá sendo uma vontade muito grande. Teoricamente é assim, Mas o portal vai surgir outro. Tudo bem, nada vazio, mas e aqueles centenas celestiais que a gente só afastou? E vocês não vão encontrar? Quem? E a Dayane? Eu não sei, eles apareceram em arco sozinhos. Você viu que apareceu sozinho lá? Sim, mas eles, você viu o que aconteceu quando eles morreram. Eles tinham uma missão. Se não há ninguém que dê missão. São só soldados, mas assim, os caras estão soltos ainda aí, uma centena pelo menos. Pois o lado vazio já tem ciência já da gente, de tudo que tá acontecendo. Mas eles têm ciência há muito tempo. Não, tudo bem, mas. Eles não tinham ciência da Ciele, por exemplo. Porque eles estão trancados. Uma pessoa que passa a vida trancada numa caverna não tem ciência de que existe um sol lá fora. Caramba, a ciência ela foi trancada depois que o sol foi criado. É que vocês estão muito presos no conceito de humanos. Antes. Eles são muito, muito maiores. Esse daí, se no meu tempo, era o Lucas de Platino. O tempo é mais engraçado do que parecia, não? Não tem risco que todos os celestiais vierem vir aqui destruir esse planeta também, né? Esse lugar, tá? Teoricamente não, isso é um plano. Apesar que, teoricamente, aquele bolsão de nulificação lá pode ser uma passagem normal pra eles. Mas igual... Bolsão do quê? Ei, lasqueira, falei demais? Foi bolsão você que de criou nada. Também. Não tem bolsão não, moço. Peraí. Bolsão do quê? Tudo bem. É força do hábito. Um segredo pra uma informação. Você fala se os caras conseguem vir aqui sem ninguém mandar. Se eles são perigos ainda, a gente fala sobre o bolsão aí. Bem, você vai pensar a merda pra gente, não vai? Talvez não, eu assim não, meu amigo. Hoje não tô com talvez hoje não. Não sou seu amigo. Ainda bem. Hoje você bate de você. E aí, vai emprestar ou não vai? Engraçado. Tem duas pedras na mão e acho que pode fazer tudo. Bom saber que eu sou o palhaço do grupo. Agora, a gente precisa da pedra e a gente, quando achar a roda, te fala. Tu vai emprestar? Emprestarei. Mas não agora. Então não vai emprestar, porque não vai dar uma informação, né? Graças. Quando ela for realmente necessária, vocês poderão vir buscar. Teoricamente, então, a gente só vai pegar a pedra se a gente achar a roda do tempo. Exato. Essa é a garantia que eu tenho que vocês não usarão a roda do tempo sem nada. Quando você resolve seu problema, isso? Não, resolve. Pelo menos parcialmente. E quando você encontrou essas pedras, como? Você, de alguma forma, ficou sabendo da existência dessas runas. A primeira delas eu encontrei quando eu estava encontrando materiais para serem forjados no meu planeta natal, que já não existe mais. Uma escavação mineradora. Você quer alguma coisa, Ungar? Vou pegar uma fruta ali, quer? Eu não preciso comer. Então tá bom, eu preciso por algum motivo idiota, eu não sei. Verdade, né, gente? Vamos parar daqui a pouco a gente come, né? Então às 8 a gente faz, come tudo, né? Não, você não comeu, bom, comeu todo mundo, né? Ah, chega o seu salão. Eu saio e vou pegar umas frutinhas ali no morro. Foi durante uma escavação. Umas frutinhas? Tapão. Só que não. Tapão. Hã? Pegou uma acerola. Tá ótimo. Nossa, vou me esbaldar nessa uma acerola. Uma jaca. Uma jaca do tamanho de seguinte. Pega uma mecha. Acerola. Dá pra tomar banho. Vai dar pra tamanho que ele falou, dá pra tomar banho de acerola sim. Já vai se esbaldar na acerola. Mano, eu vou comer aquilo lá, mas tipo, sabe como parece? Faz muitos anos que tu não come? Sou eu lá. Não, imagina uma acerola. Essa porra dessa acerola. É bem um assim mesmo. Você vai estar esmaldado. Exato. Você passa embaixo de uma moreira, cai uma maior armadurinha em cima de você. Faz teste de morte. Dá três de você. Mata você. O que é isso? Tá chovendo hambúrguer? Mata da mora gigante. Não será, mas chovendo hambúrguer não será. Eu vou comer, até a minha morreu. Encontrei a pedra com runas inscritas nela. Achei curioso. Pois a rocha que eu escavava era uma rocha bruta, virgem. Ninguém poderia ter colocado ela. Fiquei estudando por meses para entender o que ela significava, para que servia. Até que um dia, enquanto eu fazia uma espada, eu toquei a pedra sem querer. E fiz a melhor espada que havia naquele planeta. Então eu comecei a entender o poder que havia naquela pedra. e também as consequências de usá-lo sem prudência, pois eu quase morri no meu segundo teste. Então eu comecei a criar cada vez mais coisas. Meu planeta atingiu um nível tecnológico inimaginável para os padrões do planeta que vocês viviam. Conquistamos as estrelas. Foi então que encontrei a outra pedra, a da velocidade. E assim eu consegui aumentar ainda mais o poderio tecnológico do meu planeta, conhecer outros mundos e prolongar a minha existência para conseguir mais e mais conhecimento. Percebiu ele? Foi por acaso. Imagino que mesmo deve ter ocorrido com vocês. Aquela pedra também surgiu naturalmente. Encontraram e tinha poderes estranhos. Pedra de sinal que ela depois no Brasil? Aham. Não, mas ali eu acho que eu acho que não, a pedra bonita. É uma pedra de sinal. Mas pode ser que tenha uma pedra única puxando, sei lá. Pode ter alguma coisa ali no meio. Agora, ah, eu acho que eu tenho que comprar uma coisa pra vocês, é verdade. Ah, você acha? Uma coisa? É só. É igual aos poucos, tá? Só pra vocês não assustar. Se ele está vivo. Já que a gente tem tanto problema com o Tinal assim, já que o Severin tocou no caso. Não, a gente tem tanto problema com o Tinal assim, mas. É, ela arranca almas, né? Não é um assim, problema pra gente. É, arranca almas. É, mas não pra caralho. Não, mas vai ser importante o que eu posso fazer. Volta pro Juju lá, assim. Tá atrapalhando. É, continua no. Nossa, a nulificação. Calma. Vamos ficar quieto. Aquela pedra que tinha em Lenoren tá com nave vazio. Lenoren? É, pra vocês saberem. Gente, é importante assim, se a gente for lutar contra eles. Nada contra no nosso conversa, tá legal e tal. Só que vamos falar sobre o elefante na sala, o que não tá na sala? Quem? Jenny, você tá viva? Pra onde ela está indo? Não, o tiozinho ele falou com. Então, eu acho que é muito difícil o que a gente vai fazer, sabe? O que é? Não, ele já disse que não tem retorno. Então, mas a gente vai só deixar o cara ficar desaparecendo, parecendo até acabar, tipo, é só isso. Ignora o cara até ele desaparecer. Eu vou colocar, mas vocês não querem? Eu posso fazer uma jaula quântica pra aprisionar ele e prolongar a existência dele por um tempo. Ele é bom. Tem que querer até ele de outro jeito. Não, ele terá a liberdade de sair mais fora dessa jaula. Ele continuará existindo e não existindo. Faço isso em troca de informações. Não, qual que é o problema? A pessoa que criou essa roda da vida deve estar muito feliz, né? Com a sua capacidade de brincar com aquelas coisas que acontecem. Vai estar o seu Santos controlando. Se ela não estiver feliz, é só vir buscar. Se é que foi alguém. Às vezes foram os cosmos, as energias. Será que alguém morreu? Tá um blincoso aí. Fale-me mais sobre esse bolsão de nulificação. É um bolsão, é. Onde fica e qual a química dele, o que ele nulifica? Não, não, espera um pouquinho só. Tem alguém aqui, decide. Eu também não sei o que ele nulifica. A Lena faz assim. Não sei. Não sei. Vai pegar pão, faz um pão. Então, que bolsão de onde ele leva lixo de olho? Você é um deus, meu bem. Pode falar. Tá bom. Deve ser uma criança, não quer resposta pra mim. Chega ali, ó. Braçudo. Ele vai seguindo você. Leva ele da bolsão. E olha e fala. Ela não tem trânsito. Anula o poder daqueles deuses. Não parece. Enfia a cabeça dentro. Nossa, bonito que tá. Vai em algum lugar? Interessante. Isso tem conexão direta com aquilo que vocês chamam de nada e vazio. É, você não lembra? Tá conectado com a. Chama assim. É o transporte rápido. Tadinho. Ele sumiu, né? Bem, posso lacrar isso pra vocês. Sério? Sério? Não, pra quê? Não quer que eu lacre? É tão fácil assim? Não. Vai levar algumas horas. Eles podem vir pra cá, por isso, não podem? Se eles estão presos, não. Mas as suas crias. Exato. Mas eu posso bloquear a passagem dessas crias. Então essas crias ainda estão por aí, mesmo assim não. E se vocês encontrarem a roda do tempo e quiserem se livrar deles, basta abrir isso aqui e terá uma passagem direta pra lá. Bem. Pra onde ela vai voltar? O que você acha de a gente aprender essas rodas do tempo e. Fechar os bolsões de nulificação. Posso fazer? Aqui. Tá contratado. Então, 22. 20. 19. Os outros dois não tem plano. Não tem plano? Acho que tem, só tá desativado. Não. Não? Olha, melhor pra você. São 20. Ó, agora são só 19. Tá entendendo? São só 19. Fechou isso ou 19? Parei isso. Mais um. Vai ser interessante. Bem, enquanto vocês comprem a missão de vocês, eu cumprirei. Fala onde é que ele vai ter informação. Exatamente, ele só consegue cumprir isso. É óbvio. Se fosse jovem, a gente sabia, né, moço? Na cidade eterna, na cidade dos portais, Sigil. Seguiu. Seguiu quem? Seguiu. Não da cidade. Não tem irmão. Mas é certo. Vou fazer uma pergunta. Seguiu. A cidade dos portais. A cidade eterna. Fica no topo de Monte Celestia. No centro da espiral do multiverso. Vamos para lá. É a cidade mais antiga que existe. Lá talvez encontre o conhecimento que busca. Olha, se você quiser indicar a direção, facilita, viu? Porque... Conhecimento! Ele vira assim, olha pra quando fala. É a terceira vez que eu dou risada em Eras. Caramba, você deve ser muito chato, mano. Não pra você, velha caquética. Que é isso, mas respeito aos nossos deuses. Deuses não podem entrar em Sigil. Olha, visto que a maioria perdeu os seguidores, acho que nenhum deles vai dar mais Deus. Morreu, né? É, então eu acho que eles podem. Caramba. Eu não arriscaria. Quem é o novo líder do panteão? Tá, olha. Eu vi que ele já veio querendo me peitar, já. Botando chifrinhos de fora. É, percebi isso aí. Tá no fusão. Vocês, deuses, principalmente os maiores, não aconselho que vão para Sigil. Lá é um local de neutralidade, onde ninguém se sobrepõe a ninguém, a não ser a regente do lugar, a dama da dor. Sigam para Sigil e lá poderão encontrar o que buscam. Vai para trás, assim. Acho que não vai aparecer a gente, então. A gente, você vai conseguir saber como é que é lá, pelo menos. Olha pra você. Vai tirando o livro assim debaixo do, do jaleco dela e já vai abrindo. Bem, boa viagem pra vocês. Tenho algo pra forjar. Já vai tirando as ferramentas e começa a construir uma espécie de uma barreira ao redor daquela esfera gigantesca. Eu vim secar o meu primeiro? Ah, já vem aqui, é rapidinho. Tá. Vou cuidar desse bobão. E começa a construir um negócio ali pra proteger Calmir. E aí, o que vocês fazem? Come a cerola. Eu vou olhar. Já tô recuperado ou não? Já. Eu vou passar pelos exércitos aqui só rapidinho, tá? Vou dar uma comidinha. Sem muita pressa. Vou fazer a contabilidade. Quanto morreu, quanto sobreviveu, quero saber o que aconteceu. Foi vegeta passando. Então, é, senso. Olha, eu acho que é o primeiro senso de Arton, viu? Primeiro senso de Arton e de Vitalia, né? Então, mas lembra que tinha um... espíritos também lutando com vocês. Sim. Né? As pessoas saíram dos planos divinos e foram combater também. Uhum. Então tem seres vivos e seres mortos vivos. Eu tô contando os vivos, porque tipo, os mortos. Os que sobraram. Pega essa potinha pra mim, por favor. Quer saber quem morreu, quem não morreu? Amor, posso usar seu copo? Ou você prefere que deixe só com água? Só com água, pode cara. Pode usar, eu vou pegar o copo de pra com água. Sem problema. Por esse, eu passava longe pra você. É, um botão. Eu achei que tava sendo usado. Tá, por você agora. Pronto, ganhou de brinca. Ai, eu gosto de Sagitário. Bom, e aí? E aí, beleza? Você disse que... Oi, oi, pode saber. Seus antigos pais têm... umas pedras com eles. Os meus antigos pais, eu acho que morreram em Arton, meu amor. Você é mais inteligente do que... Ah, mas eu fazia tempo que eu não fazia gracinha. É... Sim. Você saberia o quê? Pedras únicas. Desculpa, eles têm três. Eles têm gravidade, destruição e sombra. Sombra e escuridão é a mesma coisa pra você, amor? Ou não? Porque você disse, acho que os dois aí. Não, pode ser não. É ou não é? Porque senão não, vou anotar uma pedra a mais. Não é a mesma coisa. Pode ser. Semanticamente é diferente. Pode deixar na dúvida. Não, então. É isso que eu quero saber. Você tá falando de sua exalta? Não, eu tô correndo pro mestre, ele é caralho. Então, e ó. Não, sombra. Então, pra mim é diferente, mas eu não sei pra ele, porque às vezes a minha visão um da dele é muito diferente. Um é a luz e o outro é o reflexo da luz. É reflexo não, né, meu filho? É. Ocultação, é diferente, não é? Ai, ai, ai, ai, ai. Eu vou deixar vocês na dúvida. Mas. Sombra, ele tem sombra. Tem essas três. É, eu ouvi isso. Vocês se lembram do que aconteceu em Arton antes de começar o ataque? Exato. O quê? E você lembra o que aconteceu em Arton depois que começou o ataque? Do que tá falando? Primeiro, a gravidade cessou. Depois, Arton foi destruída. É que assim, na minha cabeça foi junto. Quando destruiu Arton, acabou a gravidade. Pra mim parece bem. Não, não, foi antes. Pra falar a verdade, a gravidade acabou bem antes, na hora que rompeu o selo. Exato. E aí os deuses tiveram que ficar fazendo a gravidade aqui pra gente em Arton. É verdade. Mas será que não é muita coincidência? Ah não, imagino que tenha sido eles. E eu acho que ela esteve na escuridão, porque escureceu. Escureceu. Acabou a gravidade, qualquer outra. É, tá destruindo! Caralho. O sol quase não é mais visto. Então, exato. Mesmo com o sol não tem luminosidade. Não é sombra, é a existência de luz, é a escuridão. É, exato. Ponto pra vocês. Então... E se a gente começar, já que... Como eles estão usando as pedras de tão longe? Ou será que foi assim? Eles são bem fortes. A série é um zelo. Não, às vezes inconscientemente. Você... Talvez de alguma forma elas... Assim, eu sei que é difícil, talvez você não consiga. Mas você não consegue fazer um equipamento que perceba a utilização de pedras e consiga ser utilizado? Pode ser outra... Que informação vou ganhar se eu revelar isso? Caralho. A roda da eternidade? A gente já fez um acordo sobre isso. Não, a gente foi sobrechar a roda. Ninguém foi sobrechar as outras pedras. A gente tá colocando as outras pedras no acordo. Eu falo sobre o Tinal pra você, tá feliz? Sim. Diga tudo que sabe sobre o final. Então primeiro diga pra ele que tudo que você sabe, que ele quer saber. Não, só pedi pra fazer um negocinho. O que? Vai dar da bomba. Ah, então não. Faz pra ele. Não consigo. Ah, então eu não vou te passar. Eu testei isso com ele, perguntando se há um traço. Ele falou que talvez tá. Ou talvez não, ele não sabe. Mugaka. Calma aí. Não. Eu perguntava pra José. Lena, Wina. Marta. Ah, o tempo que eu fiquei. Ah, é pro Jeff. Com a consciência dela. Eu sei que existem mais pessoas que se entregaram lá do vazio. Interessante. Boa pergunta, não, gostei. Assim. Pergunta interessantíssima. Não, você tá vendo o Jeffonso, ele tá pensando. Sim, mas o Jeffonso falou duas palavras, ele tá pensando. Qual é o nome do bichinho lá? Kip. Kip foi o primeiro. Kip foi o primeiro. Foi ele que levou ela pro lado escuro. Vá. Destrua. Conquiste. Sendo singular, sim. Encontre as pedras. Encontre a roda do tempo. Quando nada barra vazio diz isso, não tá dizendo isso só pra Ciro. Tá dizendo pra mais pessoas. Eu consigo. E aí vira na direção da Ciro e fala: e seja o meu portão. um Garaka. Seja meu portal, foi então, exclusivo pra si. Então ele tem. Ele, então lá dentro existe tipo um exército. E você e era. Ela, você era o TP dos caras. Um Garaka. Ao large. Sim. E. Todas as outras pessoas que estavam lá eram pessoas. Eram pessoas. Pessoas. Putz. Pessoas assemelhadas a elfos. Certo? Altas, esguias. Carinho tava lá mesmo. Orelhas pontudas. Dedos extremamente compridos e longos. Certo? E o corpo delas todo enegrecido. Iradas? Não. Não, Iradas. O mesmo tom de cor da ausência de todas as cores. Como se eles fossem crias do nada do vazio, como se eles fossem versões menores dos celestiais. Como se eles fossem pessoas. Olhando rápido, nenhuma delas lembra alguém. Alguém quem? Alguém não. Conhecido. Não lembra ninguém conhecido. Elas têm aspectos de serem elfos. Tá, só que são elfos mais altos do que os elfos normais, com os membros mais compridos, os dedos dobro do tamanho de um dedo normal. Tá? E o rosto todo preto, da cor de tela de celular. Tá? São os Black Mirrors. Os exploradores das estrelas lá, dá pra ver? O quê? Deixa eu ver. E assim não falou isso, não falou que tinha um exército pra gente. Eu acho que eu funcionando agora, cara. Não, eu não sei de nada. Não sabia. Eu não tenho informação nenhuma do que aconteceu comigo, tá? Tudo o que o Jeff falar aqui é novidade pra mim também. O Gaka, eu sei que você pode saber. Então, só pra completar, já. Ela falou que eu não queria pegar agora, foi de matéria. Di, essas memórias, elas são confusas. À medida que vocês vão explorando a mente, elas vão ressurgindo. Existia mais pessoas. Diga, já. Aparentemente, o Gaka... Tanto a Siri quanto ao lado do nada vazio, quanto os celestiais, de alguma forma eles conseguem detectar as pedras. Se a gente não trouxer uma. Se a gente não trouxer uma cabeça celestial, você não consegue descobrir como ele fez isso? Já que a gente não pode chutar. A gente vai trazer se todas as cabeças foram destruídas automaticamente quando nós matamos um. A maioria foi. Como que a gente detectava? Ele só empurrou eles. Hã? O Calmir usou 5 pedras pra empurrar os caras pra longe só. A gente fugiu. Eu achei que tinha destruído, pra falar a verdade. Não, eu perguntei pro Jeff, falou que não destruiu. Só empurra. Baniu, sim. Só baniu, beleza. Mas o que a gente destruiu, a cabeça foi destruída. Talvez sumiu, seja possível, mas... se me trouxerem uma cabeça, eu posso tentar. Só que assim, Gak, a gente já enfrentou alguns e matou a cabeça só bem rápido. Então teria que ser bem rápido pra ver as cabeças dela sumir. Você é rápido. Parece que o mestre pensou em tudo. Posso tentar criar uma outra jaula pra impedir isso de viajar? Então, vamos ver se vamos ter que atrair um outro celestial. Então. Me dê algumas horas. Ele continua trabalhando com o Almir. Você podia dar a velocidade pra ele de volta, né? Pra ele ser mais rápido. Aproveitando essas informações, eu quero tentar ver se de alguma forma existe outra pessoa controlando um outro celestial já com pedras na mão. É a ligação do Valdemar aqui. Seria o primeiro. Sim, ele já tava com pedra, tava com o celestial, porque não pode ter outro. Mano. Cara, alguma pedra pra forjar tudo. Tem nenhum celestial pra trás dele, mano? Não, ele usa uma pedra da forja, é a pedra da criação mesmo. Pedra da criação. Não é uma pedra única? Sim. Mas. Então. Por que eles não vão pra trás dele? Porque estão presos. Não, mas o mandaram não, né? Mas eu não tô falando dos nada e o vazio, falando dos celestiais. Porque os celestiais a gente vai pro planeta, mano. Tipo, seek and destroy, tá ligado? Se tiver alguém pra mandar eles, não tem como sair. Mas não tem mais gente? Não, aí que tá, eles só criaram os golems a partir do momento que a Ciri apareceu lá e depois eles viram. Foi quando o último oceano foi quebrado. Até assim, ó. Isso ninguém sabia, não. Se a gente conhece o Gaka, nada mais eu conheço o Gaka também. Agora. O quê? Agora. O que é agora? Depois que a Ciri veio atacar a gente. Até antes não tinha informação. Você não sabe, o cara tá aqui desde os deuses. Ele pode ter visto um Gaka 5 mil anos atrás. Não sei. Você não sabe a idade do cara, mano? Bom, então, você só. Então. Mas o ponto é que eles podem saber. Que tava aqui agora. Da Toph. Vasculhanamente. Ele tava aqui todos agora. Eles possuíam seus próprios seres cósmicos. Diferentes dos que atacaram vocês e do que estavam com a Ciri. mas eles tinham, vamos dizer assim, suas montarias, entre aspas. Cada um do exército diferente do outro. Nenhum deles portava pedra ronca. Só se ele. Ah, foi mais rápido. Então, é, só foda, meu bem, não pensando o quê? Quer dizer, só se ele portou depois, né? É que achou. É, que deve ser difícil de achar. Então não, eles não têm um senso. Pode ser que eles só vieram pra cá porque eu sabia que tinha pedras únicas. Bom, se o nada é vazio, já sabe? Não, mas a gente veio antes. Construiu a cidade de Luke. De Luke. Veio o bicho sim. E foi isso que eu questionei. Exato. Se o nada é vazio, falaram pra Ciri sobre a pedra da vida, do tempo, a roda do tempo. Então eu tento procurar também na mente se algum deles. Bom, apesar que ela foi a que conseguiu sair. Mas eu tenho que procurar outra imagem dela. Outra ordem. Em outro tempo, outra ordem, alguma coisa assim. Tá ligado? Algo. Tipo assim, eu só soube da roda do tempo a hora que a bichinha apareceu lá e falou: me traga, me devolva, alguma coisa assim da roda. Certo, do tempo. E implantou a imagem na sua mente. Só que. Adem. Só que a Ciri, ela tinha ciência dessa roda do tempo, porque o Nádio Vazio pediu. Porque o Nádio Vazio pediu pra ela me traga a roda do tempo. Então ele sabe que existe isso. Sabe. Então eu quero tentar ver uma outra imagem dela, só que não que o bichinho colocou na minha mente. Se alguém que tá interligado com o Nádio Vazio viu isso, algum celestial, alguma coisa, alguma outra pessoa que possa ter saído daquela prisão. Porque se o Nádio Vazio sabe disso, é porque eles já tiveram contato com isso alguma época e a pessoa que talvez criou isso daí prendeu eles pra não ter problema. Tipo, putz, ele sabe da criação do bagulho, vou prender. E esse exército pode ser que ele tenha criado durante a prisão dele, tipo, vou criando, na hora que eu sair daqui eu vou acabar com tudo. Olha. Se eu não conseguir isso, eu quero tentar fazer contato com a pessoa que botou o olho na mente. Tá. Bom, Toca. Olá. Você começa a vasculhar as suas memórias. As memórias da Ciri. Vocês compartilharam suas mentes. Uma com a outra, quando se fundiram. Bom, não se escondiram, vocês compartilharam as suas mentes. Você começa a vasculhar em busca de outras informações sobre a roda do tempo, mas que não venham do nada do vazio, mas sim de quem tem a ligação com o nada do vazio. Com o nada. Não, agora vocês sabem que é uma entidade só. Isso é coincidencial, você não pode afirmar. Eu já tenho uma cadeira sua, tem? Tem. Você vai fugir, vai tentar o ar. Mas quantos ataques eles ainda não fizeram? Eles não foram em outros lugares daquele planeta, eles foram direto no ar. Pega lá certinho, deu pratinho. Tá. Você só. Eles sentiram o poder. Somente viaja. Como sentido? Mas a quanta distância? Mas tem como fazer um radar, entendeu? Porque de alguma forma. Não, radar do dragão. A sua essência, na verdade, a essência da Ciri, isso que eu quero fazer, se fundiu com a essência do nada. Meio que partilhou com ele as lembranças do nada, o conhecimento do nada. E você viaja por isso. Só conforme você vai se aprofundando nisso, você vai tendo o infinito conhecimento das incontáveis eras pelas quais o nada existiu. Existia meio estranho, né? Tá? Tudo aquilo que o nada viu e testemunhou começa a vir na direção da sua mente. É como se você estivesse abrindo a caixa de Pandora e todos os segredos do universo estivessem diante de você. No meio disso tudo que tá, começa a passar na sua mente, você vai passando distante uma roda. Uma estante? Distante. Não, distante. Você vai passando distante uma roda. A pergunta é, você quer perseguir essa roda? Sim. Ou não? Sim. Sim. Sim. Tá. Antes, entre na prisão. Fudeu. Tudo bem. Vamos lá. Você vai jogar testes para mim. O primeiro deles vai ser um teste de sabedoria. Passa uma guarda. Dificuldade 30. Tá fácil, hein? deixa eu jogar uma inspiração. Aí ele pra caralho. Ah, setezinho do caralho. Se jogar de novo, cai 20. Tá indo só pro arco. Não, quero re. Só tô procurando um ponto. Aqui, ó. Ah, que bosta, velho. Não tá conseguindo. Deu. Não, deu 25. Tô dando erro, não tá. 25? Caralho. Que merda. Você vai perseguindo aquela roda, mas começa a passar trilhões de coisas assim ao redor de você. Eu gasto aqui e vou rerolar meu teste e ficar com o segundo teste, independente do valor. Ok. Ainda falhou, né? É. Deixa eu gastar, peraí. Tem que tirar aquele dado. Tem que tirar um dado. Aí. Aí não. Caralho! Você tá varando, caralho! Caiu, cagou, tava... Respiração pra ele, Théo. Já gastei. Não, eu tenho duas. Dá pra gastar de novo? Não, dá o um negócio lá dele. É só pra ataque? É só pra ataque. É. Tem que ter. Putz. Pena. Você tava fazendo Zevitron? Mas eu tenho. Foi Zevitron? Pode usar ponto herói pra... Não, foi teste. Não, foi uma inspiração pra rerolar. Era Zevitron, Jeff? Pode. Então rerola. Dá o seu ponto herói. Tá nas suas mãos, mano. Vai. Aqui, ó. Ah, eu vou deixar. Vai se divertir. Tô abrindo mais sessão. Aí, aí, garoto. 30. Ok. O cara jogou 3 vezes, não conseguiu. Valeu, chance. 5. Aí agora foi um teste de 40 por 40. Começa a passar aquela infinidade de conhecimento da sua mente, sim. Você vai ficando meio zonza. Passa a roda lá. Você vai e vai na direção daquilo. A hora que eu... Só um segundo, só que antes de cortar. É, quem que transmite mais poder assim, de confiança dentre os deuses? Poder de confiança? É, aquela pessoa que você sabe que está do lado ali e você fala, não, é com ela do meu lado aqui, eu consigo. Calma, não dá. Eu sou o melhor dos avós. Sim. Teoricamente. Quem? A deusa menor das avós. Transmite confiança. Ele tá do seu lado ali o tempo todo. Caramba. E aqui, ó. Deus menor da esperança. Talvez. É verdade. Mas no caso ali eu queria tipo, tá determinada a não falhar nos testes, tá? Tipo, não, eu consigo me focar ali. Cara, que é uma ajuda tá meu... de não, não, não é ajuda. É pra poder pra pessoa captar que eu tô vendo alguma coisa, tá ligado? Esse cara chega morro e encosta nela. Acho que seria caminho. Mas Calmeiro não pode, Calmeiro tá preso, tá brincando. Calmeiro tá oscilando, Calmeiro às vezes. Calmeiro vai dar falso contato na visão dele. Vai cortar a imagem. Ok. Inspira maior confiança. Lindo. Honra. Sim. Hora que eu começo a captar, eu falo, grande dragão, fica ao meu lado. Precisaria de todo o seu apoio. O que eu estou vendo é algo muito importante. Pode ser que eu perca consciência. E é isso que eu falo. Foco de novo, que é a hora que eu passei no teste. Foco de novo. Tá, ali um ouve. Vocês estão no mesmo plano, né? Fala pra ela, caguei. Vai até o top. Até azul e puxado. Faz uma reverência, ganha 2 de honra e põe a mão assim nas suas costas. Você escuta a voz de um ovo. Estou com você. Você vai. Aquele conhecimento louco indo, invadindo sua mente. E aí você vai ver a roda, vai indo. Então você vai ficando à beira da loucura e faz um teste de... Sabedoria. Sabedoria ou inteligência ou carisma? Carisma. Vontade. Louco. Ah, ficar louco é sabedoria. Sabedoria pra não ficar louca? É, carisma é só se alguém quiser... A coroa da loucura é sabedoria? Tá constituição, né? Não. Inteligência se for perder mesmo. Carisma pra perder com o mais rápido. Sua máquina ou meus dedos? Não, coroa da loucura é sabedoria. Sabedoria? Todas as magias de mente são sabedoria. Então é sabedoria. Joga um outro teste de sabedoria. Nossa, agora nenhum outro é do meu lado. Dificuldade essa aqui. Viu? Esse dia é meu. Nenhum outro te ajudou, aumentou em 20. Você vai jogar com tripla vantagem. Porque ele muta do seu lado. Bônus de Limu? Vai sim. É top. palco tá perto, tá todo mundo ali na rodinha conversando, então tá o nome do palco. Eu posso fazer outra coisa? Da não, da Lisbeth. Bônus de mais 10 por Linwood estar junto com você. Mesmo com esse bônus, eu não passaria. É, se eu tenho consciência de que se eu pegar a tiara do baixinho lá, eu teria esse conhecimento? Não tem essa consciência. Não tem essa consciência. Não dá pra saber se com isso. Menos. Até porque vocês estão conversando, o Tilian tá no meio e ele não fala nada, ele tá com a tiara. Não, eu tô perguntando assim, tipo assim, eu sei que o Ariel usou a tiara e ficou bem mais inteligente. É, ficou bem mais inteligente. Mas. A situação entrou mais sábio. Mas você tá no entrando. Vocês estavam conversando com o Tilian do lado ali o tempo todo e ele não falou nada, ele tá na mesma posição. Ele não ficou inteligente, ele ficou com raciocínio rápido. Exato. Ele ficou inteligente, mas ele não adquiriu conhecimento extra. Tá, isso aqui. Bom, mesmo se eu tirar... Onisciente. Mesmo se eu tirar o valor máximo, tirar 21 dados, eu não passaria nem com o bônus de Limu. Nem com o bônus de Limu? Nem com o bônus de Limu. Daria 46. Mas você tá somando dado da Elizabeth também? Não, ainda assim dá pra jogar um ponto heróico e acrescentar um D6 e tentar passar. Tem que gritar, adicionar um D6 e tirar 4. Por que você não botou no bônus da Elizabeth? Já faz tempo, já. Porque é uma amiguinha dela. Você quer uma ajuda? Se eu puder ajudar. Tá, então eu chego do seu lado e faço uma musiquinha, ganho um D6 aí. Ah, boa. Vocês veem a Toff assim, ó. Tem um grande dragão. Esteja comigo nesse momento, coisa que eu vou ver. É importante. Né? E já babando, né? Já espumando a boca. Linhu vai do lado dela, eu estou com você. E começa a babar também o Linhu. Aí, episódio de Chaves. Aí, tipo assim. Quanto? Dezoito. Se eu tirar um 6 no D6, eu passo. 14, 34. Não, cadê o 44 do D6? É, 44. Não, é hoje. Porque tem mais 10 do Linwood. Ok. Mais cadê o D6 bolinha? Eu tenho que tirar 6. Eu tenho que tirar 6. Tirar 6 passa, hein? Ou você engole o gulho e a gulha você tá ajudinha ali. 3. Bosta. Não passou. Não, 6 aí, ó. 6. Ah, louco. Não passou. Agora você vai jogar um D6. Par é você. Ímpar é o Linwood. Tirei. Ai, meu Deus. Eu não quero jogar, eu seguro. Você vai segurar? Vou. Tem certeza? O Linho tá me ajudando, não é justo passar isso pra ele. Ok. Eu conseguiria gastar meus pontos de Ki pra acrescentar esses 3? Eu acho que não. Não sei. Você não poderia gastar tipo, um ponto de Ki pra forçar mais um D6? Ou é só uma não, vez? Não, é só uma vez. Não, eu posso rolar de novo, só que eu fico com o segundo resultado. Aí você rola todos os dados. Não, eu rolo um dado. Então eu rolo D6, quem sabe você tira 6? Mas se eu tirar menos? Não, você falou de qualquer jeito, cara. Você falou de qualquer jeito. Seu Ki rerola tudo. Não, você tem 4 dados pra rerolar. D6 e falhar tirando 5 D6. Mas porque aí, tipo assim, eu ainda tenho 10 pontos, 11 pontos de Ki pra gastar. Se por um acaso eu puder gastar esses Kis e consumir essa... alguma coisa pra poder eu ganhar esses 3 pontos que falta pra passar nesse teste de 50. Acho que esses 3 pontos não vou dar, não. É que eu não vou, mano. Se você quiser ficar gastando o Ki aí pra rerolar, eu até deixo. Se você quiser rerolar, são 4. Tá, eu tenho 4. Quantos pontos você gasta pra rolar? 4? 4 pontos. Você que tem quantos pontos aí? 11. Dá pra rerolar? Você rerola duas vezes. E sobra 2. Eu rerolaria só o D6, porque. Só o D6, tirou 18. Tirou 18. Rola os 4 dados, muito pra vantagem. Não, porque 18 já é um valor alto pra porra. Mas ele tem mais tirar 18. Ah, mas aí a chance de. Mas a chance de tirar 6 é mais alto do que tirar 20 ali. Eu acho que não. 3 dados, velho. Eu acho que não, hein? Vocês estão me tirando. 3D20 pra tirar 3,20 aqui é uma coisa, porra. Viu? deu falha o resultado. Mas aí que tá. Eu sou obrigado a rerolar e manter o segundo teste, independente do valor. Mas você já falhou de qualquer jeito, cara. Não, ainda não. Aê! Só preciso rolar quatro. Não falei. O que eu tô querendo dizer assim: se eu rolar um D20, pode ser que eu tire números inferiores a 18. Então eu rolaria 6. Com 18, então, exato. Com 18, com 16 eu consigo, com o bônus do Lingo. Eu acho. 18 mais o meu bônus mais do Lingo, eu fico por um D6. Se eu tiro um 17, por exemplo, um D6 não me salva. Isso, tá ligado? Vai ficando mais difícil? Exato. Porque jogando dado igual o cara do sol. Tirar 19. Que medinho. Aí tira 2 no D6. Não adianta nada. Gastou. Tava valendo? Gastou. Se tiver valendo, foi. Eu joguei igual o cara do gastou, sol. Gastou. Ele não falou pra mim se vai jogar. Não, vou jogar, vou rerolar. Vou rerolar tudo então? Não, só os D6. Ai, tomou um suco. É que tem cara, mas não vamos não. Tira 6, né? Vai. Ah, filho da puta. Primeira rolada. Rola essas daqui da primeira, só pra ter certeza. Vamos ver. Opa. Viu? 12, 17. Ah, é o 17. Ou seja, já nem com 6 passa. Não, aumentaria. Não, tinha 18. Não, 18. Não, então 18. É que tá com dados ruins. 17 menos 18. Do mestre aqui, ó. Ó, os dadinhos roubados. Só pra esnobar. 3 de novo. Pra humilhar vocês. O que você acha, Di? Você tá colocando só que um dado errado. Pega o dado bolinha. É verdade, a bolinha é o dado pra rolar essas coisas. Aí, ó. Dá o dado bolinha. Dá o dado bolinha, já. Vou pegar o dado bolinha. É isso que tá faltando, cara. Tem que ser o dado bolinha. Faltando fé. O dado bolinha nunca nos decepcionou, cara. Aí, ó, já. Pronto, passou, Jé. Eu sei. Vai lá. Vai, dado bolinha. Ah, mano. Vai, dado bolinha. Ô, Romero, que o cara tá de jogar o dado, velho. Ai, cara, isso porra, mano, você tá querendo esse 3, hein, velho? 3 é um número mais. É, 3 é um número mais. Mano, o que alguém pode fazer pra me ajudar? Falta 3 pontinhos, velho. 3 pontinhos. Eu não tenho nada. Vamos. Quer enrolar? Aí te dou 1000 pontos. Tá, aí. Por parte do conhecimento, adiciona um D6, velho. Só saiu 3 agora, hein? Mano, agora os dados tá a seu favor, hein? Joga bolinha de novo. Se não tirar 3 de novo, que é saco. Confia no bolinha, cara. Você tá confiando o cara errado. Bolinha deu 3 também. Aê, caralho. 5. Filha da puta. 52. Tomar no cu. Só precisou de tudo que você tinha. Só precisou de tudo que você tinha, mais um pouco mesmo. Beleza, conseguiu passar. Você morre. Não. Vou morrer com o segredo. Vou morrer com o segredo. Alguém me ressuscita depois, foda-se. A filha vai ter diabetes a rodo, que o cara cagou ali. Você viu que o velhinho, cara? Você consegue 2 segredos. Caramba. É, o segredo só pra te assustar. Você consegue 2 segredos. 2 segredos interessantes. Sei que o nada acabou. Sei que o nada usa peruca. É o Silvio Santos. Você consegue focar enquanto aquele conhecimento vai passando por você. Você fecha seus olhos, lembra dos seus exercícios de meditação, ignora todo aquele vasto conhecimento que está passando por você. Deixa ele passar por você, ele fluir por você e segue em frente, ignorando todo aquele conhecimento que de outra forma iria deixar você tão maluco quanto o Nimbi ficou. Quando eras atrás, ele tentou fazer algo parecido com isso. Falei? Filho da puta. Ia virar Nimba. A noiva. Por isso que o bichinho é louco assim. E aí você vai até o fundo das memórias do nada. Nimba falhou no teste 50. Fala, falhou no teste 50. Acho que ele não era Deus na época. E aí lá você vê brilhando, girando a roda do tempo. As 24 runas. Todas reunidas, colocadas, dispostas, cada uma estrategicamente numa posição dentro da roda do tempo. Você consegue ler todas elas e ver o nome de cada uma das 24 runas. Tem som do escuridão diferente? Não, som do escuridão é a mesma coisa. Aí, anota aí. E aí você vê por trás da runa. Da roda, você vê um sorriso todo enrugado de uma velhinha que olha pra você, sorri e fala: olá! Foi você que me chamou? Eu sou a eternidade. Foi você que me chamou? Eu não chamei ninguém. Mas você quer ver isso? Então veja. Ela pega a roda, faz assim, a roda começa a girar. Luzes multicoloridas brilhando nos seus olhos, quase te enlouquecendo também. E aí ela olha para aquela roda e fala: faça-se a luz. E aí um brilho intenso emite a partir daquela roda, se expande por tudo, criando todo o universo, criando tudo que vocês conhecem. E aí subitamente a roda diminui seu giro, aquela luz multicolorida cessa, ela para de girar. E aí as pedras começam a brilhar, brilhar, brilhar, brilhar, brilhar, brilhar, brilhar, brilhar, brilhar, brilhar, brilhar, brilhar. Se esparramam por todo o multiverso. E a roda do tempo, ela tomba e despenca, e você não vê pra onde que ela vai. E aí você retorna. Quando você retorna, Toph, você tá babado, assim, toda lambuzada de baba. O Lin Wu atrás e você cai de joelhos, babando também. Né? Vocês quase perderam a sanidade completa de vocês. Caralho. Aliás, nesse teste você ia ficar igual Lin Wu. Ou Lin Wu. Igual Lin Wu é legal sempre. Eu tô consciente ainda. Ficar consciente? Zonza, atordoada com tudo isso. Limpa a baba. Eu olho pro Lin assim. Exaustão porque não tem. Curiosidade matou o gato, né? Não, a borboleta. A gente só tem curiosidade e enlouqueceu o gato. Então ele não foi. Acelerinho. Você estava certo. O Nimb sabia disso. Ele ficou assim porque ele foi atrás do conhecimento e eu descobri. A roda realmente existe. Existem realmente essas pedras. E elas estão espalhadas não sei aonde, nesse universo gigantesco. Então talvez ainda não tenha sido uma criação. Você quer entrar na nada de vazio? Melhora ela. Eu não queria entrar na parte de vocês assim de entrar, mas eu não pude deixar de ouvir minhas olhos só pra. Se ele só sobre a roda do conhecimento, da verdade, será que ele não tá? Vazio? O que eu posso presumir. O que eu posso presumir é que. Essa pessoa, esse ser que criou as pedras e criou o universo como a gente conhece, talvez não tenha criado nada vazio. Nada vazio é uma outra criação que surgiu a partir dessas pedras e que tomou conhecimento dessas pedras. E tá tentando de alguma forma conseguir assim. Soldados, inclusive. Talvez os deuses possam ser soldados dele, que futuramente iam atrás dessas pedras pra ele, por isso que existem aquelas bolsas. É que assim, né? Para e pensa, qual deus que poderia enfrentar qualquer outro deus? Sim. Aquele que tem o presente serve pra topear qualquer um deles. E qual desses deuses foi atrás dessa roda? O mesmo deus que tinha esse mesmo presentinho pode derrotar qualquer e outro talvez deus. Talvez qual seja o deus infiltrado. Então, né? Não sei. Mas de alguma forma o Nimb, naquela cabeça dele, no fundo da cabeça dele, ele tem alguma informação valiosa. Só tem a coragem de entrar lá. Não. Depois do que eu vi, quase Lin Wu recebeu esse turbilhão de informação e. Bom, você viu o estado que a gente recobrou a consciência. Se quiser entrar na cabeça de mim, eu faço uma aventura. Vai se chamar Enlouquecidamente. Peguei a referência. Mas eu acho que a gente tem um aliado nisso tudo, talvez. Se você tá dizendo que o nave vazio seria o resultado dessa criação, talvez as pedras então possam conter outro. Na verdade, as pedras podem criar qualquer coisa. O nada vazio que é elas pra acabar com esse mundo, acabar com a criadora, talvez, das pedras, da roda, pra eles fazerem o mundo ao gosto deles. Sim. Por isso que existem os deuses. Panteão nada mais é do que peão do nada vazio. Não, sim, mas... Por isso que existe uma chave de controle. Aquilo lá. Porque se alguma vez eles se rebelarem, o Nada Vazio pode usar aquilo lá pra matar eles facilmente, porque ali eles não têm poder. Eu acho que não seria nem rebelar, seria conhecer. Não, acho que seria rebelar, porque se eles não tivessem esse medo, eles não teriam feito aquilo. Quando você cria algo, você não cria algo pra desligar. Não é como um golem que você cria ele com uma chave de desligamento. Até porque você não faz isso com um golem. Você só cria, o anima e ele vai fazer suas obrigações. Que foi mandado. Mas. Aquilo que eu vi tem um nome, chama Eternidade. O que foi? Você vai escolher o que você imaginou? Eu acho que ele não é tão louco assim, não. Ele não é louco, só tá misturado de memórias. Olha que frasezinha interessante. Tem uma referência a teatro aí, que até hoje eu não sei. Tem uma frase que ele fala, aqui, eu me escondo atrás de mim mesmo. Exatamente, ele tá se escondendo atrás da loucura dele. Ele tá se escondendo atrás dele mesmo. Exatamente essa coisa. Mas tem uma coisa aí sobre... Esse caderninho tem muitas camadas, hein? Caralho. Tem uma coisa sobre teatro aí que eu nunca descobri o que era. Ele tem gostado que tem coisa de teatro. E aí, Toph, você vai revelar o que você viu ou não? Mas eu tô contando. Mas tá pra mim, mas não sei. Não, eu tô falando com você, mas todo mundo tá ouvindo. Sim, sim, ok. Eu tô falando, ouvindo. Já falei o nome da entidade, já falei. Tô já falando tudo. Já usamos o nome de estar infiltrado. Sim, tô falando tudo. Mas o mais importante você não revelou ainda. Qual é o mais importante? A rota foi destruída. Sim, eu falei, as pedras, ela usou o bagulho, as pedras sumiram pelo universo, não sei aonde, e a roda, eu fiz assim, a roda caiu. Mas a pergunta mais importante você não está revelando. Mas ninguém fez a pergunta. Tipo, qual que é a parte revelante? O nome da entidade, Gui? Quais o quê? Pedras. Eu falei, e eu sei o nome de todas as pedras. Não, ok, mas eu falei, falou quais. Não, porque eu não sei, caralho. Quem tem que passar essa informação, tarde mesmo. Deixa eu ver se você pode. Não, se for com você em todas, sai fora. Então fala aí quais são todas, Top. Não, vou guardar pra mim. Não precisa não. Vou guardar as para mim. Pera lá. Estornadeiro. Sua mãe se machucou com todo mundo, velho. Vocês vão ter que me engolir. Vou mudar o nome do meu fuchar pra Zagalo, Gê. Sigilo. Sua mãe chama Sigilo. Não sei. Chama. Sua mãe chama Sigilo. Ou é seu pai? Sigilo. Alguém da sua família? Eu acho que sua mãe, porque Lúcius parece ser seu pai. Parece, né? Eis as 24 pedras e sua disposição na roda do tempo. Que isso aqui? Isso foi da última sessão. As regras para a batalha campal. Campal não, batalha combate massa. Tô perguntando pra ela, se o nome dela é sigilo. Eu tô realmente peguei o livro e tô lendo, tá? Não, mas o nome dela é sigilo mesmo? O nome também do Nimbi. Caralho, isso é uma coincidência, Batman. É coincidência! Mas eu lembro que apareceu o sigilo e a gente já conversou com essa sigilo. É a mãe dela. Então, não, mas tava uma aventura que a gente foi atrás dela, que ela apareceu lá. Pra qual a gente tem aqui mesmo? Isso é muita coincidência, Batman. Esse sigilo, se eu não me engano, é do Planner Escape. Ô, Gê! Eu peguei a referência e eu lembrei. Por isso que a terceira edição tá ali. Quando fala sigilo... quando ele fala, vamos à cidade dos portais, vamos a sigilo, dispara um alerta na sua mente e na sua. Vocês já ouviram essa cidade? Já ouviram falar dessa cidade? Lembra? Eu lembro, mas não confirmo. É onde está o Miradão? Exato. É o quê? Quando ele catou uma esfera gigante, mostre seus segredos, vocês fizeram contato com o Zeiradan pela primeira vez, eles disseram, nós estamos em Sigil. Pronto. É onde a Kanan estava? Então o Zeiradan não sabe chegar. Outros lá. Ô, Kaline, então você sabe chegar lá, Kaline? Sei. Siga aquele ator, não é? Já foi lá uma vez. De artes marciais. A gente tem um navio. E um portal. Luta rasquindô. E se eu tentasse de alguma forma a ajuda dessa pessoa? Será que o Nado Vazio realmente são os vilões maiores? Nunca peça ajuda de alguém que é muito mais forte que você. Geralmente só vai ser usado. É. Alguém que fez a entrada. Eu começo a pensar. Quer uma informação para um segredo? Viu que eu tenho 6 bracinhos? Hoje é. Desculpa. Eu começo a pensar. Seria de grande ajuda. Se a criadora nos ajudasse. Recolher as pedras dela. É um bom pensamento. Porque talvez o nada vazio queira destruir isso. Até então, pra ela tá perfeito. Mas tem alguém corrompendo isso, alguém querendo alterar. E eu tento focar nela, em específico nela, e agora eu tô te chamando. E agora eu não consigo ajudar não. Eu quero poder restaurar o mundo como ele era. Trazer harmonia, trazer equilíbrio, trazer tudo de volta. Tá. Você vai fazer um teste. Extinção de árvore. Você vai fazer um teste. Vamos ver uma perícia aqui. Você tem algumas perícias? Era uma vez que existiam dinossauros. Até ter a passagem do ano novo no céu. Acho que a gente que mais se enquadra aí é religião. Religion. Yes. I have no religion. Eu tenho história. E só. E arcana e investigation. Pode ser arcana também. Eu acho que se enquadra. A dificuldade também é 50. Ah, nem se eu tirar 20 não passo, viu? Vai estar dando. Usa ajudinha aí. Arcana, você tem roubado isso daí. Eu tenho, mas mesmo assim, já não passa. Se eu tirar 20, dá 34. Talvez a única que poderia me ajudar com esse arcana é a Wina. Wina? Acho que. É, a deusa da magia, acho que é. Você quer a ajuda dela? Acho que sim. Você vai enlouquecer tudo isso. Quer ajudar a Wina? Wina chega em você. Eu achei bom. Peça ajuda da Wina primeiro. Wina. Eu estive pensando aqui. Talvez. Né, na minha percepção. Aquele gênio ali é gostoso, né? Hã? Não esqueça. Eu juro que eu não entendi, mas enfim. É, eu estive pensando aqui, talvez da minha parte seja prudente que procuremos ajuda em quem realmente criou tudo isso. Porque, como eu falei, provavelmente vocês ouviram, vocês são apenas peões de algum maléfico. Wina, sim. Foco. E eu acho que precisaria do seu conhecimento arcano. O que me foi passado por Inanna, infelizmente, não é suficiente. Tá, o que você precisa? Preciso do seu conhecimento arcano. Tudo que você puder passar pra mim. Tem certeza? Sim. Você pode enlouquecer. Dá uma olhada mental. Eu aguentei. O que o Nimbi viu, talvez eu acho que aguente esse conhecimento arcano. Você bom, fazer de outra forma? Eu fui uma boa aluna. Que outra forma? Explica pra mim o que você quer fazer e eu te ajudo. Eu também não sei. O mestre falou pra fazer um teste de inteligência, de arcana. Mas é porque ela tem o que você quer fazer pra. Então, o que eu tô querendo fazer é de alguma forma compreender tudo isso que tá acontecendo, essa roda, essas coisas que estão acontecendo. Tentar identificar, tentar de alguma forma saber o que é essa criação. O que antecedeu o nada e o vazio, entendeu? E talvez seu conhecimento vai fazer com que, de alguma forma, eu entenda melhor as coisas que vêm fragmentadas na minha cabeça. E eu posso encaixá-las pra formar uma opinião concreta. Você quer tentar chamar essa pessoa aqui? Aqui não, mas talvez pra minha consciência. Talvez isso tudo que a gente esteja vivendo seja isso, seja essa pessoa. Aqui, legal. Que bom que estamos em Vitalia. Energia não falta nesse lugar. Vamos fazer um ritual nós duas juntas então. Energia, é isso. Cuidado pra não consumir o plano da deusa. Eu pensei a mesma coisa assim. E você? De calça esvoaçante, vem aqui, gênio. Precisamos de você. Difícil. É, vamos aproveitar. Você tá com o olhar da Kyra. Crianças, vamos fazer um ritual aqui. Tá. Você quer só fazer contato? Você quer conjurar? Acho que o contato é mais fácil. Porque a conjuração, bom, dependendo do que eu falar, ela poderá se apresentar formalmente. Ok. Ou ela me puxar. Um teste de arcano, dificuldade 50. Tripla vantagem, mais 10 de Wina. Também não vou conseguir. Junta, faz um combo de Deus aí. Pede uns 3 pra 30, né? 6 dados, sei lá. Não dá pra fazer esse combo? Não. Tá, pô. Sei lá, pede ajuda da galera aí. Todo mundo colabora, vamos ver. Tá todo mundo no celular, nego escrevendo, outro lendo, então. Eu tô lendo tranquilo. Eu também, tá? Não tô lendo em off, não. Tô lendo em essa porra aqui. Eu tô pegando o diário. Acho que esse som deve estar chato pra caralho. Não é, que assim, se a pessoa faz a paradinha ou te pede ajuda, é diferente da pessoa fazer em off e você não sabe o que a pessoa tá fazendo. Na verdade, eu tô fazendo tudo isso em on. Só agora que você tá falando com o Ina. Não, eu tô falando, da hora que eu tô conversando, eu tô falando em on. Não, o que você passou de informação, tudo bem, mas o que você tá fazendo, você não fala. Sim, porque eu também não sei o que eu tô fazendo. Então, mas como que a gente vai falar, mano, eu tô puxando um conhecimento que talvez eu consiga, só que o conhecimento é difícil, vocês têm como me ajudar? Entendeu? Porque em on a gente não sabe, é interno o que tu tá fazendo. Então não tem como a gente te ajudar. Sim. Entendeu? Deu mais 10, deu 40. Deu 42. Mesmo se eu jogar um D6, não vai dar. Um D6 do ponto heróico eu mandaria. Mas deu 42. Ok, Jeff, eu quero fazer o seguinte. Eu quero gastar. Eu não tenho ponto heróico, eu posso gastar exaustão. Mas eu quero. Tipo, você gastar exaustão? Cuidado! Eu posso fazer um objeto pra agora. Eu quero passar pra Toph um dos meus poderes. Pra poder usar. Aleatoriamente? Não. Por isso que eu tô pedindo pra Glory. Aleatoriamente? Não. Saiu o poder. Aleatoriamente? Saiu o poder de dar. Você tá vivo? Você tá emprestando? Eu que. Eu vou perguntar pra Glory. Glory, tá difícil ali, né? Eu vi que você me abençoou com o poder, você não consegue abençoar ela rapidamente pra usar também? Pra isso, extraordinário. Sempre existiu. Nada vazio? Não. Quem? Assim ela passa. Não, mano. Só que vai ter que adaptar, acho que vai ter que adaptar pra ela. Aplicação de frente. Tá aqui, Jeff, ó. Tirando do tipo, deixa eu assim, uma papelada aqui. Vazio. Por isso, extraordinário. Ele ter criado forma com a questão do. Quando a. Talvez mudar para o nível da de monge. A criação. O metal da eternidade criou. Então ele criou a entidade. Nada, o vazio. Sim. Mas não deixou, mas eu queria de algum jeito passar esse poder para o corpo das agora. Os tios não tinha. Corpo, forma. Agora ela fez ele ter a forma, fez que estava atrás das pedras. Essas pedras poderiam também já ter existido. Sim, as pedras já existem desde o começo. Então... Sem speedform. Eu tenho uma ideia maluca, mas dessa... ela só funciona se você flamear, hein? Essa eternidade é meu proponente. Ah, isso é legal. Seria vamos trabalhar nisso. Quem então, criou essa eternidade? Não sei se isso vai ser ruim pra ela ou não, mas. Não trabalhar nisso, não trabalhar não. A gente vai ser ruim, não tem problema. É porque a única coisa que dá pra ajudar é desse jeito. Não, por isso vamos ver se. Perguntou pra agora se tem algum jeito de eu passar esse meu poder pra ela temporariamente, pra poder conseguir mais fácil o que ela tá tentando. Glória vai fazer de uma outra forma. Glória puxa o poder de você e passa pra Ciro. Pra Ciro, pra Toph. Do lado da Ciro, desculpa. Passa pra Toph. E você, Toph? Ao invés de rolar um D6 extra, vai rolar um D10 extra. Aumenta as chances pra caramba. Dá chances, né? Só o D6 você não dá. Poder? É. Tu tinha um sabor ruim. Um teste que eu precisava usar. Porém, se o teste falhar, a consequência recairá sobre as duas pessoas. Double. Pode falar o seguinte: um teste que eu tinha que tirar 11 ou mais, com vantagem já rolando, eu não consegui. Eu confio em você. É D10, não é D20. Então, se D20 eu não consegui 11 ou mais, com D10, eu confio em você. Então, pera, só precisa tirar 6 ou mais. Não, é 8. Não, é 8. É 8 ou mais. Ah, não, então esse D6 tá fraco. Esse D10. Esse D10 tá fraco. Por isso que eu falei que agora deu chance. D12? Esse é um D12. Mas se falhar, não, não, vai haver consequências para as duas. 45% vai. No 3, vai. Hein? Você solta. 1, 2. 3. Boa, moleque! É nóis! A 12. Eu dou. Não, não tinha um, caralho! Tá de brincadeira! Eu vou gastar minha última inspiração. Pode rebolar esse dado? Ou é só os 20? Teoricamente é só os 20. É que teoricamente a inspiração não revola, tem que ser um ponto heróico. Exato, mas eu posso dessa vez só deixar vocês rolarem com o outro. Você rola com o meu dado, vai lá. Não. Vocês não puseram energia, vocês só tá. Eu falei que eu tava com azar, cara. Mas cuidado que o dado não. Um de novo. Se somar os dois, passou. Deu 1 e 5? Deu 7. A 7. 1 e 7. Deixa eu ver se eu tenho inspiração. Cara, pra... é os dados que é tem que ser ponto heróico, cara. Tem que ser ponto heróico. Ô, pessoal, cadê o D6, pessoal? Eu tiro meu ponto heróico. Eu não acharam conhecimento de antes. Cadê os da magia? Ó, oh, tem um ponto heróico. O que, que dá pra ser feito com esse ponto heróico? Tô pensando. Aí? Rolar o teste? Ah, acrescentar mais um. Acrescentar mais um D6? Acrescentar mais um D6. Porque eu já tenho 49. Não, acrescentar mais um D6? Como não? Cara, então... É, o pessoal... Vai crescer tudo é 4! Quanto você tinha no D20? Passa do mesmo jeito. Hã? Quanto você tinha no D20? Tirei 16. Não, é muito grande. Tirei 16. Eu acho que eu tô dando boi demais pra vocês, né? Ô, vai. Ô, mano, dá pra terminar já, né? Dá pra terminar já, né? Comer salgadinho, né? Salgadinho. Ok. Pega o ponto. Entrega pro Jeff, por favor. Subornou o mestre com comida. Fala D6. Ganha o nível. Se sair um, vai falhar. 3. Você tá gostando desse 3, hein, velho? D6, hein? Isso é uma falha que deu aquela murchada, deu uns 3 tremidas. Deu 3 de novo? 4. Só vou jogar no 20. 3, 3, 3. Cara, só tirei 3, velho. Bem na mente de vocês. 4? Cara, eu tô aumentando esse grupo. Você tá, tá. Você, Wina, você, Glórien? Vem a imagem de uma velhinha. De costas. Toff, que é essa velhinha? De eternidade. Eternidade. O que vocês querem, afinal? Saudações, eternidade, sou eu novamente. Elizabeth. Saudações. Você me ouve? Claro que ouço. Sou velha, não suja. Desculpe a arrogância. De costas. É, estamos passando por um momento delicado e gostaríamos da sua ajuda. Gostaria de ser a responsável por devolver as pedras pro lugar devido delas e trazer o equilíbrio novamente ao mundo. Na minha concepção, nada e o vazio tá querendo destruir essa criação maravilhosa que a senhora fez e eu não gostaria que isso acabasse. O que te faz pensar que as pedras têm um lugar? Bom, pensar que elas já não estão no lugar que são, que é delas. Mas tudo deve retornar àquilo que era antes, pra ter o equilíbrio. É? Isso é uma lei? Não, não é uma lei. Eu não sabia dessa lei. Não, mas sendo a senhora quem criou, acredito que deveríamos fazer com que isso retornasse ao seu ponto de partida. Não destruir o mundo como ele é, mas sim vou devolver as pedras para quem realmente pertence, a quem realmente tem total capacidade de saber o que deve ser feito ou não com elas. Essa rodinha de eternidade. E quem seria essa pessoa? A senhora, lógico. Mas se eu as quisesse, eu já as teria feito. E por que você não as quis de volta? E por que o Celestial... Porque eu já fiz o que eu tinha que fazer com elas. E se outra pessoa as pegasse e mudasse o mundo que você criou, a forma dela? Aí seria o problema dessa pessoa. Não meu. Como você deixou a rodinha? E Nimbi tentou fazer isso? Não. O Nada e o Vazio tentou fazer isso? Não. Alguém tentou fazer isso? Eles querem simplesmente destruir. E você teria capacidade de criar tudo isso de novo? Claro. E se alguém pegasse essas pedras e criasse, você não teria problema em deixar que a pessoa brincasse com a sua criação? Claro que não. Isso se chama livre-arbítrio. Eu criei tudo para as pessoas poderem fazer aquilo que elas quiserem e arcarem com as consequências disso. Mas é justo que outras pessoas paguem por imprudências e egoísmos? Isso eu não sei. E também não me preocupa. Eu entendo, mas eu sou uma criatura mortal. Então para mim isso é muito preocupante. E eu posso saber, claro, se a senhora me permite perguntar, aonde essa roda caiu? Pode perguntar. A senhora poderia me dizer onde que a roda caiu, por favor? Não. Existe um modo que eu possa descobrir? Sim. Está ao meu alcance? Claro. Não, senhora... é fácil, mas é possível. Você terá que fazer isso por si mesmo. Certo. Não estou aqui para ajudar um lado ou outro. Apenas para observar. Mas eu acredito que eu seja a primeira pessoa a te procurar para tal objetivo, não? Deixe-me pensar. Desta vez, sim. Mas não é a primeira com quem eu falei. Sua amiga dourada foi a primeira que eu contatei. Minha amiga dourada? Sim. Entendi. Mas o que eu digo, o que eu quero dizer é pessoas que se importam com o lugar onde elas vivem. Como eu te disse, a sua criação, para muitas vidas que existem pelo universo, é muito importante. Sim. Nós gostamos do lugar. Por isso eu lhes dei uma chance. Você que lhes deu uma chance? Sim. No caso, essas pedras são a nossa chance. Exato. Certo. Somente... Por isso eu mostrei a vocês tudo que vocês viram, a roda e tudo mais. E o Nádio vazio é uma criação sua? Uma consequência. E os deuses... Como você disse, deve haver um equilíbrio em tudo. E os deuses, que conheciam são a consequência também do Nádio do vazio? Alguns talvez, mas eles não têm poder de criação. Não é esse o intuito deles. Pergunta quem são. E quem são? Quem são o quê? Pessoal, só pra constar, o que eu tô falando aqui é Ion, tá? Tudo que eu tô falando em Ion não é mentalmente não, tá? Pra todo mundo que tá ouvindo. Quem são o quê? E quem são essas pessoas que o Nada do Brasil criou? Ah... Eles não criam, eles corrompem, derrubam. Odeio essa palavra. Não tem poder de criação. Essa corrupção não tira o livre-arbítrio? Não entendi. Essa corrupção não tira o livre-arbítrio do indivíduo? Não, porque... De certa forma, sim. Se o que você protege... Mas você ainda é capaz de se libertar, né? Veja sua amiguinha aí. Essa que gosta de animaizinhos. Ah, que a gente libertou. Sim, ela também está livre, não está? Mas ela foi livre pelo livre-arbítrio de outros, não pelo próprio. Mas se ela não quisesse se libertar, vocês não teriam conseguido libertá-la também. Então o indivíduo sozinho, sem ajuda de ninguém, pode se libertar da corrupção do Nado Brasil? Sim. Bom, senhor. Bom, acho que talvez então eu já tenha as respostas que eu gostaria. Peço desculpas por ter tomado o seu tempo e por ter vindo até a senhora. Sei que minha presença não me tomou nada. O perto da sua existência. Mim, como tudo. Mas para a gente não. A gente precisa correr contra o tempo e fazer com que nosso mundo seja restaurado e a paz reine novamente. Ninguém me ouça, né? Tá? Agora sim. Mas a gente não tá vendo ela, só os dois estão vendo. Os quatro. As... Meu afeguinho. Ela sorri pra vocês. Você vê o Jeff? Ela sorri pra vocês. E começa a abrir lentamente os olhos. Você perdeu os sentidos. Dentro daqueles olhos que vão se abrindo lentamente, vocês vão ver todos os segredos do universo. Eita porra. Vocês querem continuar olhando? Ah, não vou passar de 50 de novo, não, velho. Não tem mais recurso pra isso. Passou o cuzão. A questão é: você acredita em 50? Acredito, pô. Em 60? Não. Eu acredito que eu já tenho. A questão não é em número, a questão é: você acredita em testes? Acredito que eu vou me fuder pra um caralho. Não acredito. Vai levar 3 jogos. Fudido por fudido, truco. Eu vou pra cima, velho. Então, é truco, mas não tem zap ali, entendeu? Mas eu poderia barganhar? Você pode tentar. Eu vejo nos seus... Eu desvio o olhar. Eu vejo nos seus olhos que o conhecimento infinito transborda. Você está querendo mostrar esse conhecimento pra gente? Livre espontânea vontade? Livre arbítrio. Se você quiser, você pode ver. E arcar com as consequências. Não, eu quero saber se a senhora está querendo mostrar livre espontânea vontade. Senão você não teria ninguém aberto os olhos. Ninguém me obriga a nada. Eu vai. Vai ou não vai? Não tem mais cadáver. É, rapaz. Você tinha Indiana Jones 4? Não. Não? Não. Grande erro. Grande erro. Eu assisti só a parte que importa, pra falar a verdade. A dos macaquinhos. Não. Das formigas. É no final. E aí, Griel? Tudo. Não, eu vou ficar louca, velho. Meu sonho. Louca, a Wina tá cedendo pra ver? Não, a Wina tá fechando os olhos assim. Agora eu quero ver. Faz iluminante. Agora tá chorando. O Loren tá chorando. Mas tá chorando com os olhos fechados. É, e o Griel? Eu decido isso aleatoriamente. Não. A lógica por trás, nada é aleatório. Mas se fosse tá na toalha, eu estaria do lado dela. É, eu acho que talvez Glória olharia, né? Porque conhecimento é poder. A Glória sempre quis poder, né? Mas Glória não é deus do poder. Cara, Dranok, sim. Mas não, poder corrompe. Mas Glória quer vingar os elfos, que ela nunca conseguiu. Poder corrompe, filho. Então ela quer poder pra isso. Ela quer uma arma. Conhecimento é a maior arma que existe. A roda do tempo parece que é a maior arma que existe. E se ela soubesse da roda do tempo? E se o conhecimento da roda do tempo estiver ali? Ali? Na bordinha. Ela vai ter a maior arma que existe. Na bordinha. Eu acho que Glória vai olhar. Então, Mina vai. É sábia. Ela desvia o olhar. Eu sou curioso. Mas será cego, sem olha. Você esquece que tem que olhar. É, você esquece que tem que olhar. Você tá chegando já por inércia. Eu tô aqui no olhar. O menino que vive no comando de aço esquece de respirar. Ei, eu dou uma olhada, eu falo. Por mais que a minha curiosidade seja gritante, acho que dessa vez eu vou respeitar meus limites. Interessante. Vai ser mais difícil. Ela termina de abrir os olhos. E eu acho que eu vou deixar o Ariel decidir se Glória em óleo ou não. Eu acho que os dados têm que decidir. Justamente, foi isso. Não. Fala aí. Eu nem pedi isso também. Par, Glória vai olhar. Ímpar, ela não vai olhar. Aquele umzinho maroto, aquele três maroto agora, né? Gol! Parece que deu par. Tá louco. Quatro. Par? Quatro. Então, Glória fecha os olhos e nada. Sei. Não era para ela olhava? Não, para ela não olha, hein? Para ela olha. Eu acho que para ela olhava, hein? Não, para ela não olha. Para Bartolho. Para ela olha. Marta tá morta. Agora fecha os olhos e vocês retornam àquela visão. São os estalos. A Marta pode olhar à vontade. Vamos encerrar? Vamos. Paramos? Oi? Paramos por aqui? Paramos. Ok, comam. Bebam. Do meu sangue. Isso, suma na minha frente. Vocês compartilham o que vocês viram? Sim, eu tô falando tudo. Não, mas viu? O que viu? Eu eu compartilho o seguinte. Encontramos com a eternidade novamente. Pedi para que ela nos ajudasse e a resposta dela foi: eu dei para todos livre-arbítrio e não me importa o que aconteça. Simples assim. Essa senhora, ela me procurou uma vez. Ela falou que procurou a nossa amiga do. E ela realmente, ela quis que eu a visse. Então talvez você possa de alguma forma chamar a atenção dela. Isso não é um livre-arbítrio. Ou vai ver que ela show gostosa. Nimbi tá cheio de livro. Mas ela falou, eu dei uma chance pra vocês. Mas quem não dava chance foi a Lizbeth. É? Eu não lembro o que ela mostrou. É a visão que ela compartilhou com a gente. Ela mostrou a criação do universo, as pedras se afastando. Foi o que a Toph. Pera lá. De novo. Gente, e se a gente olhar. Porque, tipo assim, ó, tava todas as pedras num ponto, certo? Todas elas se afastaram, tipo, pra todos os lados. Tava tudo na roda. Vamos pegar todas. Achou aqui, achou, descobriu, a gente achou. E a gente vê se tem um ponto comum central de onde elas podem ter vindo. Por onde é lá que tá na roda. E aí a gente pode calcular a força máxima e ver o perímetro onde, no máximo, elas podem entrar. Pode ser também, Antônio. Aí você quer foder, né, mano? Do dragão, velho. Não, pô, na visão fez as pedras, fez assim, não teve nenhuma pedra que fez assim, ó. Nenhuma. Não, mas a roda ela caiu. Mas caiu, se a gente achar o ponto, te desce. Já abrir a roda. Desce, mas você não sabe a impressão que é cair. Não, nossa, tá cheio de filme. No espaço, exato. Casa também tá cheio. Ou vocês podem simplesmente ir pra cidade de Sigil e procurar informações. Pesquisar informações e conhecer uma cidade legal. Vocês decidem. A gente pode escutar a coisa porque a gente vai facilitar. Mas isso não para a descrição do mundo, né? Facilidade não dá XP, Jeff. Quê? Isso não para a descrição do mundo, né? Posso falar com a gente? Sim. Depende. Cheio de bichinho já. Depende de quanto tempo que o mundo vai acabar. Depende do que a gente. O que nós estamos fazendo. É longe esse cigão, hein? Então, eu sei de um jeito de ir pra lá. Teleporte. Teleporte. Não. Portal. As dados portais, caralho. Não. Alguém vai dar lá. Não, tem outro jeito, além desse. Tem, se vocês contatassem algumas pessoas que vocês já falaram, pedissem ajuda. Os Eirado estão lá. Exatamente. Portal. Vocês têm uma forma de comunicação com eles? Cali. Não? Pede pra tia do. Não, gente, tipo. Eles não estão mais lá, Bradão. Os caras já saíram de lá porque quebrou a maldição. Será? Sim, por isso que os caras vieram lá no plano de Tenebra. Mas os caras sabem onde fica, entendeu? Os caras sabem. Não, sim, mas o Bradão tá falando pra gente usar a pérola pra se comunicar com os caras pra saber onde é. Ou se a pérola é um portal. A pérola é um comunicador, pelo que eu entendi. Mas dá pra falar com o Geradão e pedir pra ele sim, a comunicação. Dá pra falar pro Zerena. E aí, Kalim? Então, né? Rola. Bora comer? Bora. Nossa. Quem você vai atrair aí? Quem você atrair aí? Quem você ia roubar? Nossa. Gente, olha as armas. Assumiu. É, então, até agora o objeto roubado não fez referência. Gente, eu queria falar nada, mas eu acho que ela não voltou ainda. Eu acho que ainda é o demônio. Porque, ó, tentou pegar alguma coisa na natureza pra vida, não tentou até agora? E tá na onde? Na terra da vida. Então, não, né? Não pegou uma frutinha, não comeu uma. Não adotou. Como não pegou uma frutinha? Pegou uma frutaça. Capitão. Não adotou um bichinho.